Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Está começando mais um episódio do Magicando, a sua dose de satanagens bissemanais com a galera do Mundo Freak e a Penumbra Livros. Eu sou o André Fernandes e a gente vai falar sobre o maior perigo de todos os tempos. E todos os nossos nomes agora estão na lista negra da Wicca. Sacanagem. Você gosta de puxar briga, né? Aí depois, não, não é. Vem na minha conta. Por que você fala mal? Vai todo mundo na minha conta. Vai na conta do Andrei, viu? Não, a gente não fala mal de todo mundo, né? Fala mal de todo mundo. Então, essa é a parada. A parada é você colocar pilha em quem pega pilha. Por exemplo, eu pensei que o Telemita fosse o primeiro a mexer o saco, mas não. Os Telemita estão muito baladinho 93. Eles estão então, okay. Ótimos. Eles estão rindo. Estão vindo beleza. Gravar com nós. Beijo, Pel. Eles estão ali só no grau 11 curtindo. Então deixa eles. Enfim, temos aqui essa voz maravilhosa que está aqui me contradizendo, Juliana Pozlaco. Não tô te contradizendo, chefe, senão ele me demite. Eu ia cantar a música do sapinho, mas deixa quieto. Pois é, sabão cracrá. Não, do sapinho. Fazendo a um. É, os sapinhos, disse o sapinho. Entendi. É que já que a gente vai falar de sapinho aí em algum momento, mas aí eu ia cantar a música do a, disse o sapinho. Pim, mas isso aí é uma invocação foda, né? Total, total. Já Jack, começa, né? Já começa. Ouvinte, já tira a roupa aí que eu já vou começar a invocação. Eita porra, cuidado. Aí sim. Temos aqui também Marcos Keller. Devo dizê-los uma coisa. Primeiro eu quero silêncio. Os magos, por muito tempo, simbolizaram o mundo. Chegou a hora de mudá-lo. Sobe o hino da União Soviética. Magistas de todo mundo, univos! Obrigado. Ai, quem olha assim até parece, né? meu Deus. Temos aqui ele também, Vinícius. Só Vinícius, né? E aí, galera? Vamos acender vela aí, derrubar político, tacar o terror. Hoje é dia de maldade. Amém. Hoje é dia de maldade. Quem vê também pensa, né? Também, né? E temos aqui ela também, a Lívia. Gente, eu tô aqui só pra ver o circo pegar fogo. Eu tô aqui só a memória da festa. Aliás, é pra isso que o circo serve mesmo, né? Exatamente. Isso aí é pro momento em que ele pega fogo e o palhaço se fode. Pô, top. Porque, galera, hoje a gente vai falar sobre algo que pouca gente fala. Porque, assim, a gente pá, a imagem do ocultista média, tá lá no sofá. Com aquele grimório, fala, vai, RPG, quer dizer, banimento de RPG. Demolei. Demolei, os Demolei estão demorando pra vir reclamar, fala, né? Aquele cara aí tá decrépito. Mas não, galera. Não, galera. Esse cara, ele é ativo. E ele não está aí pra prosa, né? Hoje a gente vai falar sobre esse cara envolto na política. A gente vai falar sobre política e magia. E você pensa que é algo destacável? Você pensa que é alguma teoria da conspiração? Pense de novo. É conspiração, mas não é nenhuma teoria. Então tome cuidado, porque eles estão controlando a sua vida. Exatamente ele, os Illuminati reptilianos marxistas de Plutão. A gente vai ensinar, então, como a gente se transformar num ele? Cara, eu acho. Ai, meninas! Lembra do rindo ele, do Minas Poderosa? Amo. Era muito bom, cara. Eu queria ser aquele cara. Eu queria. Cara, ser rosa. Ele falava assim, de repente ele falava assim. Eu, melhor crossdresser da história. Guilherme Briggs, exatamente. Sim. Dublador. Se o MBL descobre. Enfim, olha, vamos lá pros recadinhos. Vamos lá pros recadinhos e a gente já volta pra falar sobre meme politique. Olá, Olá, magiqueiros, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar recadinhos bem rapidamente. Primeiramente, iniciar que vocês vão entender quando chegar no final desse podcast, mas vão ter pôsteres e imagens para você nesse post e também vamos fazer citações aos links em que também vão estar na descrição do post. É só você ir lá no magicando.com.br, lembrando que magicando tem um CK. Então, não erre aí a URL. E também ajude a gente a fazer esta missão que nós oferecemos e sugerimos aí no final do episódio para você combater, né? Ser mais combativo no seu dia a dia. E é claro que esse episódio tem tudo a ver com o livro Bruxaria Apocalíptica de Peter Gray, lançado pela Penumbra Livros. A gente cita esse livro em vários trechos desse podcast e ele é um livro que ele coloca aí toda essa postura anárquica com relação à bruxaria. Ele é uma visão que adapta para os tempos modernos toda essa crença e traz para o urbano, além de ser uma convocação para que todos os praticantes da arte saiam de suas poltronas e se engajem nessa batalha. Doa a quem doer. Que é muito parecido com a proposta do Magicando. O que você está fazendo aí parado? Se você estiver procurando os livros da Penumbra, você pode comprar na própria loja da editora, mas também na Saraiva, na Cultura, na Livraria da Vila, Martins Fontes e até na Amazon. Corra e adquira já esse manifesto bacaníssimo aí do Peter Gray, o Bruxaria Apocalíptica. E um anúncio pra todos, semana que vem vai rolar um episódio extra do Magicando, vocês vão entender, tá certo? É um episódio fora da nossa cronologia atual, né, que a gente tá lançando aí quinzenalmente aí pra vocês. E a gente pensou em ter um episódio extra uma vez por mês, então aí você vai ter no duro 3 episódios do Magicando por mês. Olha aí, não é muito difícil a gente imaginar um mundo em que a gente tenha um semanal, nosso projeto. Bem, se você quer transformar isso em realidade e além disso participar dessa nova proposta extra do Magicando, que vocês vão conhecer semana que vem, fica aí o convite para você apoiar a gente financeiramente no nosso apoia.se/confidencial. Lembrando que muita gente que está escutando aqui conhece a gente da equipe lá do podcast do Mundo Freak Confidencial. Se você não conhece, a gente tem essa plataforma de apoio financeiro que é, com R$4 você consegue participar dos nossos grupos secretos e ter aí umas benesses além, é claro, de escutar alguns episódios do Confidencial. A gente não consegue fazer os episódios do Magicando ao vivo porque é presencial e tal, a gente grava num pequeno estúdio que a gente conseguiu montar e investir em casa. Então muita gente teve dúvida, pô André, eu queria investir, como é que eu faço? Eu só apoio o Mundo Freak, eu tenho que apoiar o Magicando também? Não, se você apoia o Mundo Freak, você já apoia os dois. Você vai nesse perfil, que é o perfil do Mundo Freak Confidencial, do Apoia-se, e você pode contribuir com ele, que você também vai estar ajudando o Magicando a crescer também, né? Então fica aí apoia.se/confidencial. Todos os links vão estar aí na postagem. É isso, bora lá pro podcast e peguemos as armas. Antes de eu chamar a galera, Ju, o que é magia? Defina a magia, mas que filho da... Por que você não chamou a Tupá, André? É, então... Liga agora pra ela. O que é o mal? O que, defina o mal. Defina, o que você quer que eu defina? Política ou magia? Então, não era política? Os dois é mal, segundo, né? Alguns era a mesma coisa, né? Ah, é, então... Eu defino política como a arte de convencer o outro que o que você está fazendo é bom para ele e para uma parcela gigante de pessoas. É assim que eu defino política. Parece um pouco magia também, né? Porque você vai lá, ó, meu clubinho é melhor, entra no meu. Exatamente. Esse aí não é tão legal. E que muitas vezes é mais papo do que realmente... Sim, às vezes. Igual a política, né? Mais papo do que algo verídico, que a coisa em si, que a mudança. Mas são ferramentas tão válidas quanto... Yep. E é interessante isso, porque quando a pessoa pensa em política, ela já pensa em partido, em democracia, em urna eletrônica, né? Mas política é muito maior do que isso. No momento em que nós temos dois indivíduos e que eles têm que disputar o mesmo espaço, fazer uma economia de recursos, você já está fazendo política. Você faz política toda vez que você sai de casa. Você faz política toda vez que você fala com o babai que está lavando suas cuecas mágicas, cheia de produto de sigilo, subproduto de sigilo, né? É isso. isso também é política. Você... Nós estamos, como sociedade, incrustados nisso de alguma forma. E não necessariamente dentro... A gente está falando sobre esses elementos icônicos dentro dos nossos sistemas de governo, sistemas partidários, ou sistemas, enfim, sociais. É tudo, né? É tudo que a gente está envolto. Quando é um, não é política. Mas quando tem a parte mais de um, aí já estamos falando de política. Já dizia Aristóteles, né? O ser humano é um animal político. Inclusive tem um filme chamado Animal Político, que é uma vaca. É bem bacana, procurem, procurem. Um animal político, uma vaca? É, chama Animal Político, a história de uma vaca, e a vaca é o personagem principal do filme. Ela fala isso, caralho. Que legal. Fica okay. A dica. Saudade de vaca e frango. Era tipo vaca e o frango? Cara, é mais da vaca lática. É brasileiro esse filme. É vaca lá. Obrigada, vaca lática. Mas então, é bacana porque quando a gente tá falando sobre magia, o que é magia? A gente já tem um episódio discutindo 2 horas o que é magia, que a gente não chegou em conclusão nenhuma. Mas não vai ser agora que a gente vai. É, né? Não vai ser definitivamente. Obrigada, Liv. Mas é que é interessante porque, né, a magia, ela sempre esteve incrustada na gente tentando entender como é que a porra da natureza funciona, né? E nesse momento, a gente vai ter todo na antiguidade, né? Porque como é que a gente faz pra gente escolher qual vai ser o líder? Hoje, a gente tem todo esse mito de estado laico, né? E de coisa que tá todo mundo ateuzinho, blá, blá, blá. Mas antigamente, a gente era mais real, né? Era mais sincero, e que a gente datava ali, colocava ali um líder que quem escolhia era Deus. Era uma entidade, né? Era o, sei lá, o cosmo. Então, quando a gente vai falar sobre o faraó, você não tem como você destacar o faraó da religião. Porque o faraó, ele não é apenas o líder político, ele é o líder religioso. Ou... Isso não precisa nem ir tão longe, né? O rei da França lá... Sim, o Luís XIV. Isso. Isso só não é, tipo, dos últimos já 50 anos. De Deus, é. É porque, né, quando você une política com religião, você dá um caráter pra política de um propósito maior, né? Eu olha, só quero nós lembrá-los temos um propósito que é não, divino. Maior, eu acho. Eu só quero lembrá-los que essa história de Estado laico, ela é uma coisa que vem agora, século XIX, pra cá, e olha lá, tipo, começou uma discussão disso, século XVII, né, com o Renascimento, iluminismo e coisa e tal, mas é agora no século, fim do século XIX, que a gente teve isso um pouco mais institucionalizado dentro da configuração política, porque ela é uma coisa muito recente. É, e aí... Tanto que tem gente que não recebeu o memo, né? É tão recente que o Estado não é laico de verdade, não, né? Jamais, né? Ele até ele tem essa como essa é que, narrativa. Como é que a Dilma falava? Tipo, o Estado feliz é o Estado que tem dedo no coração. Uma groselha dessa? E mandioca. E mandioca é legal. Ela falou isso, eita? É, tipo, e tal. Deixou a galera... porque Estado, assim... Estado não é laico a partir do momento que eu entro lá no negócio eleitoral, que esqueci o nome. Sessão. Sessão eleitoral, que eu fui lá mudar a minha... O meu lugar de votar, e tinha um puta de um crucifixo gigante na entrada. Na minha escola tem um Jesus também. Eu falei, porra, não era laica essa merda? Então, a gente pode até falar sobre... E por que tem feriado religioso, né? Não, mais do que tipo... Não, assim... não, quantos feriados você não vai reclamar, né, cara? Reclama. Deixa o feriado quieto lá, cara. Eu reclamo, porque se for instituir feriado da minha religião, toda vai pegar. Sexta-feira é feriado. Toda sexta-feira é feriado no pastafarianismo. Gostei, hein? Parece interessante. É, você pode não trabalhar, ué. E quem vai me pagar? E se ele for quer dizer que os outros têm que seguir sua religião agora? Olha, sim, eu tenho um brother... O chefe tem que respeitar, Eu tenho um brother que ele entrou no Banco do Brasil, deixou a barba crescer, falou que ele era, sei lá, eu de qual religião, e ele não trabalha de sexta-feira pro período noturno, tá ligado? E nem de sábado. Ah, eu sei, que tinha uma mina que estudava comigo, que era dessa religião. Meteu não, é, adventista. No caso, tem o adventista que faz isso também, mas eu acho que é judeu, né? Judeu não pode mexer com... Não pode acender fogos, né? Não faz nada. Não. Sexta pra sábado, não faz, né? Nada. Mas eu digo assim... Muitos prédios aqui do Higienópolis, que o perto, elevador fica no... eles ficam programados pra parar de andar e andar. Porque nem apertar o botão. Apertar o botão é considerado trabalho. Você não pode criar. Isso. Você não pode criar a partir do momento que começa o sábado. Você tem que ficar em meditação. Respeito. Tudo bem. Sem voltando. Ok. Então, é muito indistinguível isso, porque mais do que você tá adotando aquela pessoa de um poder maior, de que quem é você, pequeno homenzinho, para falar e ir contra o nosso líder supremo? Mais uma coisa interessante. E aí tem uma outra coisa que é importante levantar. Muitas vezes, na verdade, esses estados, provavelmente é isso que aconteceu na real, não foi Deus que instituiu o rei. O rei tinha poder e instituiu a religião para que a instituição, a religião, fortalecer a posição que ele já tinha. Instituísse, né? Desse uma legitimidade pro poder que ele tinha. Essa é a grande parada. Então, alguém realmente aqui acredita que Constantino viu a luz no céu? Porra nenhuma, não, ele viu. O poder o cara toma na base da porrada, né? Exatamente. O que Constantino viu foi que 50% da população já era cristã. Aí ele esperou mais uns 2 anos, ele viu que já chegou a 60%. Ele falou: caralho, não dá pra ser pagão nessa porra, não. Eles já são a maioria. Então, agora vamos organizar essa casa do cacete que tá aqui. E a partir de agora, a gente vai fazer o primeiro concílio, né? Nesse concílio todo, vocês vão decidir qual que é, quem é esse tal de Jesus, o que ele faz, de onde ele veio, pra onde ele vai e como ele legitima o meu poder, né? E exato. Isso que Constantino fez. E é por isso que quando eu vou em alguma facção pública, eu vejo a cruz lá, eu não fico... Vamos lá, eu fico bolado, mas não no sentido de olha só que coisa feia. Cara, tipo, 80, 90% dos brasileiros são cristãos. E a gente pode até falar exatamente da criação do Estado laico mais pra frente no podcast. Mas, cara, é uma ilusão, né? É apenas uma ilusão. A gente acredita que o Estado é laico. O que é o Estado? O Estado não é uma pessoa. O Estado não é um monstro. O Estado não é uma entidade. O Estado são formados por pessoas, né? Olha, eu gosto muito eu gosto muito de uma máxima do discordianismo que fala que o Estado não reconhece o discordianismo como uma religião oficial. Mas não tem problema, porque o discordianismo não reconhece o Estado também. Acho justo. Exato, exato. E, por favor, não tomem isso como algum discurso anarcocapitalista. Vai todo mundo tomar no cu vocês. Tomem sim, aí. Não, por favor. Coloca aí no pau no cu do anarcocapitalismo. Sim, sim. Anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo, só isso não existe, tá? Só pra falar. Sim, inclusive tal qual inclusive, é ironia. Enfim, gente. Mas, então, eu gostaria de puxar que, por exemplo, uma treta política do Egito Antigo foi o próprio Tutankhamon, que a gente lembra hoje ele só porque ele foi achado, né? Porque ele foi um dos caras que não foi saqueado. Então, por isso tem toda aquela história da maldição de Tutankhamon, que tem toda aquela treta. Mas no fundo não foi nenhuma treta tão importante assim. Foi uma época em que o Egito, o pai do Tutankhamon, na verdade, o Tutankhampai, que ele... né? Ele queria... O pai Camon. Ele viu que os clérigos tinham muito poder sobre os faraós. E o que, que ele pensou? Já que os clérigos têm muito poder, então eu vou instaurar que, na verdade, eu vou resgatar uma deidade chamada Amon, que é o Sol, e que esse é o verdadeiro poder. Então era meio que quase um monoteísmo mesmo, né? Foi o primeiro monoteísmo. Foi um livro ali. Foi o primeiro monoteísmo. É a Amon se manifestando, registrado. De você menosprezando ele. Não, eu não tô menosprezando, pelo contrário. Amon, beijo de luz. Literalmente. E aí o que aconteceu? Fudeu, os clérigos ficaram putos e mandaram assassinar o cara. Assassinaram o cara, mataram o filho dele, que era o Tutankhamon, Tutankhamfilho. E a gente achou o Tutankhamon e etc. A gente conhece essa história e tal, investigando. A gente sabe que eles foram assassinados, etc. Você consegue ler essa história muito bem. Então dá pra ver que desde o início da humanidade, a política e a... Vamos lá. Religião e magia não são a mesma coisa, mas se aproximam em um tanto, né? E hoje em dia, muita gente usa da religião egípcia de antigamente, ou pelo menos tenta legitimar sua própria magia assim, né? Há controvérsias também numa relação, porque elas não só se aproximam, como é uma relação porosa e de intersecção, religião e magia. Sim. Falou bonito agora. Repete aí de uma forma que eu entendo. Ele tá fazendo... Ele é acadêmico só pra falar essas merdas. Olha os meus dedinhos. Estão juntando, assim. Estou juntando os dedinhos como se eles estivessem casando, encaixando um no outro, assim, ó. Isso aqui, a mão direita é a religião, a mão esquerda é a magia. E você há práticas religiosas na magia e há prática mágica na religião. E há prática mágica no Estado. A gente também não pode esquecer que todo Estado de Direito, toda essa organização social onde eu faço uma leitura, eu escrevo a realidade, eu descrevo a realidade em papel, né? E eu acho, sou um juiz. Eu tenho a maluquice na minha cabeça de achar que na hora que eu assinar aquele papel, eu fiz a realidade modificar. E isso é magia. Ritual, e tem veste cerimonial. Tudo. Lá então, vem o processinho. Então tá tudo ligado. E tem trabalhos de direito interessantes sobre isso. Tem que ser macho pra processar. Sobre isso. Inclusive, a gente pode deixar aqui. Tem que ser macho pra processar. Ouve isso. Eu não. Pra mim, se qualquer um pode processar, por favor, não faça. Eu sou café com leite. Mas enfim, eu daria até outra analogia. Magia e religião é como penetração. E eu vou explicar agora por quê. Não, por favor, vamos lá. Vamos lá. O homem é a religião. Vocês não sabem, mas o Andrei está explicando isso fazendo gestos e sem a roupa. Exatamente. O homem é a religião, a mulher é a magia. Uhum. Então, eles não são a mesma coisa. Só que a religião e a magia estão sempre em conluio. Então, é como se fosse um grande ato sexual. E, no momento de penetração, você é quase indistinguível. Os dois objetos em cena. Eu preferi a mãozinha do Keller. Essa imagem. Essa imagem não ficou da religião tomando. Enquanto isso, tem um gato tentando se matar na janela, né? A minha pergunta é: foi bom pra magia? Foi bom pra magia. Foi bom pra magia? Ela falou, acendeu o cigarrinho. É. Pode ser dois meninos e duas meninas também, viu? Também, pode ser duas meninas também. Pode, viu, gente? Pode ser cinco, seis, né? Pode ser um suruba. Se for cinco, seis, chama, inclusive. Inclusive, como a gente tá falando de antigamente, tinha um terceiro indivíduo que era o Estado aí nesse meio do... Eita! Maravilha. Vivemos num homenagem atual há muito tempo. Exatamente, que só quem tá passando a mão na bunda, né... Não é, gente. Estão passando a nossa, inclusive. Mas isso é legal, né? Porque, por exemplo, se a gente for lembrar sobre tretas religiosas e sobre magia, a gente tá falando aí, Constantino, né? Que foi o cara que, vamos lá. O Constantino e outro cara. Constantino. É que eu lembro do cara, eu lembro do cara da Veja, aí já me dá um anso e aí eu puxo outro. Olha o processinho que é mais legal dele também. Mas é interessante isso, que é quando o cristianismo ele se torna meio que uma... Majoritário. No Ocidente. Né? No Ocidente. E se a gente for passar mais pra frente, a gente tem a questão dos templários, né? A treta. Eu vou deixar aí pra vocês aí o episódio do Mundo Freak de sobre... Eu não lembro agora se é sobre o ocultismo ou sobre a maçonaria, mas eu vou deixar aí pra vocês. Mas os templários, eles eram lá os cavaleiros do templo na época das cruzadas. Só que aí chegou o momento em que um rei de um dos países, e agora não vou lembrar exatamente qual. Da França. O rei da França, não lembro o nome dele. O rei da França. Ele chega, pô, eu quero fazer parte desse rolê. Só que aí o templário lá falou, ô, meu irmão. Detalhe, Andrei, que os templários eram os banqueiros da época. Felipe IV, o rei. Então, eram eles que estavam com a grana. Exatamente. É bom você dar esse contexto pra dar. O que isso aqui que acontece? Pra você entrar pros templários, você devia não ser magico. Você devia se abandonar as suas riquezas. Eles só aceitavam nobres, né? E a pessoa tinha que fazer voto de pobreza, então... É, só que o que acontece? O cara queria o título, mas não queria fazer o voto. Sem contar que eles eram a única ordem do período que tinha de... A igreja permitiu... Primeiro, só respondiam ao Papa. Isso já é poder para caralho, sim, né? E eles eram uma ordem militar. É uma ordem militar de cavalaria. Que então ele é um exército que não tem país, que responde diretamente ao Papa e que ainda por cima podia cobrar juros. Era usura, né? Acho que é o nome do... Então deixa eu ver se eu entendi. Jogando pra Game of Thrones... Fizeram aquele... foi exatamente o erro que a Cersei fez. Em que mundo que a Liv existe, onde é mais fácil galera. Game of Thrones do que cristianismo? Gente, né? Os pardais, né? Tipo assim, deu poder pra aquele povo, deu poder militar, deu dinheiro... E não soube cortar a asinha do pardal. E não soube cortar a asinha do pardal e todo mundo se fudeu. Então, mas em teoria... Aí tiveram que explodir todo mundo. Inclusive, acaba numa fogueira também. Então, não, mas mais ou menos, porque os templários, eles, em teoria, não tinham tanto problema. Felipe IV, ele chegou e falou, quero fazer parte do clubinho, mas não quero da minha riqueza, e aí? E aí foi nessa coisa de... E também ele tava muito de olho nessas riquezas, né, que eles eram responsáveis pelas transações, né, essa questão de bancos. Então, o nobre que ia pra cruzada lá no Oriente Médio, ele não ia lá levando as riquezas dele, ele confiava no exército, nos templários, nos hospitalares, etc, pra fazer essa transição, pegava um chequezinho, assinava, ó, você vai pegar no Oriente Médio, você vai pegar esse cheque, você vai entregar na mão do cara que ele vai te dar esse valor em retorno. Então era, e obviamente cobrava juros a partir daí, etc, tinha as taxas. O banco, né, o nascimento dos bancos nasceu aí. Você tem essa coisa de que ele tava meio pobretão e ele queria também botar a mão nessa riqueza. Ele viu que não ia conseguir nada e ele inventou que os templários, eles faziam essa adoração a uma entidade chamada Baphomet. Baphomet. O famoso Baphomet. O Grão-Duque dos Infernos. Vou mostrar a calça dele aqui. Olha aqui, na calça também tem. O que é isso? Baphomet, nosso ídolo. O ídolo, quem é Baphomet? Baphomet é o príncipe do desterro que é justamente tratado. É que vencido sempre segue mais robusto. Tá bom, na hora de você pedir ajuda, você pede a quem, a Satã? Ao Grão-Duque do Inferno, Baphomet. Você vive assim? Claro. Se você não conhece o Granduca dos Infernos. E aí também ele... E aí ele convenceu o Papa. O Papa, na verdade, acho que tinha feito a troca do Papa. O Papa também era francês. O Papa anterior naquela época não era, o Papa não tinha nem casa. Ficava mendigando lugar em país. Então o Papa não era tão assim. Então, é que aí entra também a questão do Game of Thrones. Aí sim, eu acho que é mais próximo do Game of Thrones. Porque tinha muito interesse sobre quem e qual seria o próximo Papa a subir também, né? Sim, a nacionalidade do Papa, né, de certa forma, nesse período, antigamente, dava muito poder. Hoje em dia, o Papa é argentino, foda-se, né? Grande coisa, não faz diferença. Agora, por exemplo, durante o nazismo, o fato do Papa ser alemão fez uma grande diferença no Papa fechar os olhos, de certa forma, pro que estava acontecendo em território alemão, né? Sim, inclusive Bento XVI, o grande... Papanazi, né? Não se esqueçam que ele era da juventude hitlerista até 1945. Pois é. Quando o Hitler morre, ele fala, ah, larguei. E a cara do imperador Palpatine. Que é alguma coisa, né, cara? Sim, sim, é sincronicidade. É, então, assim, você dá pra ver que existe treta sobre religiosidade, culto, rito e magia desde sempre. E aí a gente vai entrar agora no que a gente tem hoje. É claro que a gente está deixando de lado muita coisa, mas o que a gente quer conversar sobre política não é sobre esse momento de antiguidade. É sobre o que a gente tem hoje e conversar sobre como é que a magia afeta hoje a política. Ah, deixa só eu dar uma intervenção. Que assim, apesar de hoje em dia se falar muito de que o Estado é laico, a gente vai ver aqui alguns casos de Estados que são Estados modernos, que mesmo que não diretamente reconheça a magia como um agente estatal, uma existência estatal e coisa e tal, ela ainda está presente de maneira porosa, permeando a porra toda, né? Porque... Eu gosto dessa palavra, porosa. Porosa é bonito, né? Porosa, eu sempre imagino uma esponja. É, acontece. É, tem uma cor legal. São porosas, né? E aí... por que porosa? Porque, tipo, qualquer coisa entra ali, tá ligado? Você bota água, a água entra pelos poros da parada. Você joga vinho, a parada entra pelos poros da parada. Mantém a mesma estrutura, mas as coisas entram pelos túneis... Os túneis de rato da Babilônia, do bagulho, como diria o Hakim Bey. Quando você fala porosa, a gente entende tudo isso, cara. Ah, tá. Então tá bom. E aí, o que acontece? Você tem... A magia, ela ficou relegada durante muito tempo ao lado pessoal. Então ela estava presente em todos esses cantos, né? Você não falava abertamente, diretamente. Ah, pratico isso, faço aquilo. Mas no seu âmbito pessoal você ia praticando. E aos poucos você vê que isso acaba invadindo outras áreas para ser reconhecido no Estado. Para falar de magia como política de Estado, como parte permanente do Estado, a Rainha Elizabeth, que era uma rainha católica, né? No período ela era católica, coisa e tal. Ela era tinha... anglicana? Não, acho que ela era católica, anglicana, mas logo era depois. Era cristã, de qualquer... Cristã. Aí, se eu não me engano, depois que é o... Tem até a Bíblia dele que ele vira anglicano, acho que é depois. Bom, foda-se. Tá. Pau no cu. Dos anglicanos, inclusive. Não, os anglicanos são legais. Eu gosto dos anglicanos. O John Dee, que era um mago da corte da Rainha Elizabeth, que além de tudo, de fazer serviço de magia, o John Dee, o clássico... Teoricamente, ele era astrólogo. Astrólogo, né? Não falava pra ninguém. Esse era o cargo, astrólogo. Mas é o cara que sistematizou, que desenvolveu ou recebeu o Enochiano e queria comer a mulher do Kelly, não é do Keller, não. Não, do Kelly. É o contrário. O Kelly queria comer o Kelly, a mulher. O Kelly comeu a mulher do John Dee. Foi o... Roubaram tudo dele, inclusive. Roubaram tudo, a mulher. Inclusive. Foi os arcanjos que falou, né? O arcanjo falou, vai lá, tem que fazer a troca da esposa aí. Imagina, puta, esses arcanjos são foda, né? Isso é foda. Vai lá, Chups. Aguardem o episódio de Enochiano. O arcanjo colocou a mão na da calça e falou. Vai. Que o John Dee era o cara que decifrava a mensagem, mas o vidente. Era o que olhava na bola de cristal, né? Era o Kelly. Ele mesmo segura na minha bola. Enfim, aí a Rainha Elizabeth tinha ele, que ele era o 007 da coroa, né? A origem do 007, a assinatura do John Dee, que ia pra outros países e ainda fazia espionagem. Esse fazia é o Crowley, feitiço. Cara, não, John Dee. Não, não. É. 007 é o John Dee. O 007 começou com o John Dee. Ah, e o Crowley, durante a Batalha da Bretanha, ele disse que assumiu o manto. Ele assumiu o manto de ser um 007. O Crowley se diz reencarnação de metade do mundo, né? Minha, inclusive. eu não falo por mim. A Inglaterra tem vários desses de... Por mais que até a Segunda Guerra Mundial ainda fosse proibido, fosse crime fazer bruxaria... Mas teve... o Churchill era druida. Oficialmente. Oficialmente? Fontes, cadê o documento? Tem documento. É mesmo? Manda aí. Tem documento, mas foi que a gente foi, na cerimônia druida lá e o cara falou, né? Falou vários druidas que eram famosos e que tinha documento disso. Mas enfim, até a Segunda Guerra Mundial era proibido fazer bruxaria e o Churchill era druida. Primeiro-ministro da parada. O Aleister Crowley era 007 no fronte psíquico da batalha. A John Fortune estava lutando pela moral do povo, né? Ué, mas é porque a bruxaria ruim sempre foi a bruxaria que o outro faz, não a minha. Exato. Então, se ela tá atendendo aos meus interesses, tá, a gente fecha o olho e vai. Então, eu vou segura. Dar um... Segura. Na mão de Deus, mas segura. Eu vou dar um exemplo disso, que é o Pazuzu. O Pazuzu era um deus... Pois não. Pum, não é Pazuzu. Se eu não me engano, não sei se é mesopotâmico ou babilônico, mas ele era um deus dos ventos que traziam doenças, né? Então a ideia é que ele era uma divindade que era temida, só que respeitada, porque a ideia é que o pessoal da Babilônia rezava pra ele pra que evitasse, pra não viesse, né? Só pra lá. Exatamente, só pra pros meus inimigos, né? É bem isso, né, na verdade. É que essa coisa pós-amor aí, inclusive pós-amor entre aspas cristão, isso aí é... Mas sempre foi assim, né? A gente tá tentando jogar a energia má pro outro lado, né? já citamos aqui na mesa o John Dee, mas a gente não pode esquecer também do Rasputin. Mago da corte da... Do Kizar lá da Rússia. Dos Kizaros Romanov, né? Dos Romanov. E inclusive... eu vou te falar, eu acho que uma pessoa que tem... Que tem... É, uma rola de 40 centímetros mole. Eu tava pensando na rola do Rasputin, não. 40 centímetros mole. Não, eu tava pensando como o cara foi morto. É assim, um cara que documentado levou um tiro, não, tomou, foi acho afogado, que três tiros, várias foi facadas, afogado, foi capado, foi... E só morreu afogado no rio, de frio. No inverno na Rússia. É, esse cara aí tinha alguma coisa aí. Corpo fechado é esse, filho. Então, mas o que é, afinal de contas, a gente fala muito de Rasputin... Tá, ele curou, tecnicamente, ele curou o filho do Kizar. O Kizar tinha um filho, que era o único herdeiro, o homem, que ele era hemofílico, né? E ele, tecnicamente, fez, sei lá, toma esse mijo, mistura com sangue, toma cocô de gato, toma aí. E o moleque melhorou. Tipo, se foi psicossomático, o cara é 4, logo foi, foda-se. Ele melhorou e aí ele caiu nas graças da rainha, da Czarina. Ele ganhou poder a partir daí. Diz a lenda que ele não ganhou só poder, não. Não, ele era amante da Czarina. Czarina também. Bem, ele ganhou choque de pepeca. É famoso por ter seduzido mais de 1000 mulheres. Isso também foi outra coisa que irritou muito a corte, né? Porque ele tinha uma rola monstruosa. Dizem que não. Ué, tem preservada, tem André. Uma rola em vidro. Caralho, mas como é que tu sabe se é dele? Eu tenho que ver o gosto. Boa pergunta. Isso é o básico aí. Eu tenho que ver o gosto pra ter certeza, mas é porque eu lembro da outra vez. Então, pior que deve estar cheio de formol, então não deve ter graça. Então, porra, pode ser uma merda de um jumento ali, só quando o nego tá. É diferente, que ele dá não é de jumento, amigo. Acabou, você será sommelier de bolo, então eu não vou entrar nessa questão. Porque vamos pegaria lá mal pra mim. Mas ok, vai. Aí ele. Toda a galera. A rainha não negava porra nenhuma pra ele. Tudo que pedia, que ele pedia, ia rolar. Então a galera nem pedia mais pra rainha. Chegava e falou: ô, Raspa, ô, Putin, tem jeito aí, Putin? Putin, na Rússia. Putin. Eita, caralho! Explodiu! Tem que ver a rola do Putin agora, pra ter certeza. É o Putin cabeludo, é o Putin sem raspar. Né? É, o Putin sem raspar. Puta, isso tem muita revelação, hein? Caraca. Encerro por aqui, resta mais quente. Continua, me próximo. Me lembrei das fotos de férias do Putin, sem camisa. Cavalgando na Sibéria. Montando urso, né? Bom, passamos o Rasputin, falamos... Ah, já também tocamos bem ano passado, mas tocamos, né? No Churchill. Ah, tem outra coisa que é legal, que a gente deve ter falado no podcast de Crowley lá do Mundo Freak, número 93, que existia essa guerra mágica, né? Como a Lívia acabou de falar. E pra combater a simbologia do nazismo, que o nazismo tinha por trás a sociedade Thule, né? Que toda aquela coisa da sociedade frio, né? É, na verdade, os nazistas usavam de ocultismo como racional pra justificar o injustificável, né? Sim, a loucura deles. Até e aquela livro... maluquice toda de eugenia e de ser descendente dos Atlânticos. Como é que é o nome do livro lá que eles usavam? Acho que é O Era Linda, uma coisa maluca. Era uma assim. Parada assim mesmo. E era justamente pra isso. E pra combater a simbologia. A simbologia da suástica, ela é extremamente forte. Sou professor de história, você dá aula dessa merda, começa a aparecer suástica na mesa, começa a aparecer suástica no teclado, porque o símbolo é forte, é bonito, tanto é. E é muito anterior. Muito anterior, né? Eles fazem uma repaginação, né? Um choque de cor e todo um exemplo de poder ali em cima da suástica nazista, que ela gira tecnicamente pra esquerda, né? Enquanto a suástica clássica não girava pra esse lado, girava pra direita. E aí... Para combater esse simbolismo, Crowley teria criado um outro símbolo, né, para combater, que seria o V da Vitória, que o Churchill tanto usava, né, que é... Com os dedinhos. Com os dedinhos, o Vzinho. Que todo mundo já conhece, né? É, que é tifon... Que japonês tirando foto. É, você não conhece. Coreano também. É, gosta, né? Que é tifon e... Quem era o outro? Apophis, isso. Tifon e Apophis. Que era pra ser dois símbolos de guerra, papapá, forte. Era contrariar aquilo, né? Ele falava, torta direito, e realmente foi o símbolo que definiu o período seguinte, né? O Bernard Cornwell tem outra opinião sobre... Conta pra mim. Desse título. Desse símbolo. Qual é? Mas aí é o contrário, não é exatamente o símbolo, né? Ah, é que tinha dos arquivos, na Inglaterra, né? Se você faz aquele símbolo de V, tipo, japonês tirando foto com os dedinhos pra frente, legal, vitória, japonês tirando foto. Se você faz ao contrário, com as costas da sua mão pra frente, você tá chamando, mandando o cara tomar no cu. Ah, é? É. Eu não sabia dessa. É, tem tipo, aquela parada dos arqueiros, é, né? Então, que o grande poderio bélico da Inglaterra, antes da invenção da pólvora, eram os arqueiros. Os arcos ingleses não existe igual no mundo até hoje, assim, e só os ingleses conseguiam usar, porque eram muito pesados e tinham que treinar desde criança. Então, eles conseguiam atirar mais longe, mais rápido, etc. Eles ganhavam uma porrada de luta contra a França, principalmente, na época, né? Tem aquelas histórias, né? De 200 arqueiros que venceram isso, milhares. Isso, a Batalha de Azincourt, né? Acho que venceu 6 mil franceses e... Franceses, né? Não é quadrinho de coisa, né? Tava lá lutando savate. Aí... Só o hino da Marselhesa que é bom, o resto. Aí o lance é o seguinte, o inglês, quando ganhava, ele mostrava os dedinhos pra falar, olha só, você ainda não arrancou os meus dedos. Isso. Porque é isso que eles faziam quando capturavam o arqueiro inglês. Ele arrancava os dois dedos que disparavam a flecha pro cara ficar inútil. Não precisava matar o cara. Já era humilhante o suficiente. E também, não duvido que tenha também um simbolismo carregado, né? A gente também já falou em algum lugar que, tipo, você nasce inglês, você já nasce com a classe é mágica, né? Já tá ali. Você já tem mais um ali no... É um classe. Se nascer na Escócia, então, é mais do 1,5. Sim, já nasce... Team de Enchanta. Se for ruivo... Vixe! Cuidado as ruivas. Beijado pelo fogo. Muito bem, aí nós chegamos na modernidade. Temos várias fofocas do mundo ocultista. Vamos começar o tricô. Vai lá. Vamos começar. Eu acho que todo mundo se lembra dessa, inclusive. É pra isso que eu tô aqui, gente. Eu quero ver o cabaré pegando fogo. Pra fofoca. Pega fogo. Já lidamos, falamos um pouquinho. Na realidade, foi bem pouquinho, que na época tinha acabado de sair esse bafão, né, Andrei? Num Mundo Freak Confidencial, onde a gente falou da presidente da Coreia do Sul, a Park Geun-hye. Eu acho que é assim que se lê. Vocês me perdoam se eu ler errado. E que aí tinha lá todo o culto às oito deusas. E aí a gente sabia que era a amiga dela que mandava no rolê mesmo. Que ela não fazia porra nenhuma. Era a Rasputin de saia, né? A Rasputinha. Rasputia. O quê? Rasputinha. Rasputinha? Eita. É, ela era muito comparada na época. Na verdade, assim, é uma má tradução nossa, na verdade. São as oito fadas celestiais. É uma má tradução que veio pra cá, mas acabou se popularizando como oito deusas celestiais. O que acontece? Tudo isso é uma treta que, enfim, histórica da Coreia do Sul. Eu vou dar um resumo muito breve. De que no passado, na ditadura sul-coreana, tinha o pai da hoje atual ex-presidente, né? Já que ela foi empetemada. No qual ele era um ditador. E ele tinha um brother que era meio que um Rasputin, era tipo um cara das magias, e um oráculo e tal, que o cara se consultava e tal. Aí o cara caiu, etc, o Rasputinho dele sumiu, e aí, décadas depois, subiu a presidência, a filha do ditador, né? E aí acabaram descobrindo que por detrás dos panos, você tinha a filha desse Rasputinho, que era a Rasputinha, que também estava por detrás do governo. E de que, enfim, tinha vários esquemas de corrupção para dar dinheiro, para esse tipo de coisa. Inclusive rola um boate, que, por exemplo, tem uns acidentes que aconteceram meio inexplicáveis na Coreia do Sul, de barco que afunda com tantas pessoas, que rezam as lendas, eram sacrifícios feitos. O pai, né, dela, né? Para... Tinha uma parada que era do... Porque foi no dia do aniversário do pai dela, de morte, não sei o quê. Porque tem muito... Na Coreia do Sul tem muito saudação ao espírito dos ancestrais. Então, teria feito um sacrifício no dia do aniversário de morte do pai dela. Entendi. Entendeu? Então, rola... Isso, exatamente essa parte do barco não é confirmada, mas essa coisa já é, né? De que ela tava por detrás dos panos, era uma mulher que via documentos confidenciais e não podia, né? Então, já mostrava um pouco dessa prostituição entre magia e... É importante Estado. Lembrar que essa amiga dela só se... aproximou e se tornou amiga íntima depois da morte da mãe, né? Então ela ficou mega carente, aquela história que a gente já conversou aqui, chateada, aí foi lá amiga, consolou e pegou poder pra ela também, enquanto assim, isso. Né? O cara, a pessoa que é a pessoa fonte da magia, sempre, nunca é o governante, né? É sempre alguém do lado do governante que diz que ele que é o cara. É. Ah, porque afinal de contas, senão fudeu, né? Tipo, ah, eu sou foda, mas tem que acreditar em mim, gente. Então, mais ou menos, né, cara? A gente passou por cima ali, tem alguns casos, que aqui a gente tá falando da minha América do Sul de bem diferente, né? O Papa Doc, por exemplo, que a gente falou, ele era o ditador do Haiti. Não falou, sim. Não. Não falou? Não, fala aí. Tá, o Papa Doc foi o ditador presidente, médico, super carismático, todo mundo gostava do cara e tal. Ele se candidatou, se elegeu presidente do Haiti, acho que foi em 57, ficou até 86, virou um ditador. Presidente democrático. Começou democrático, depois manteve um governo centralizador com a ajuda dos Estados Unidos, que no período da década de 60 até 80 ela estava querendo manter o controle, né, da América Latina para não virem os comunistas malditos aqui, foder tudo. Haiti pertinho de Cuba. Ali. É, tá ali do lado, então não queria manter. E o Papa Doc, ele inclusive esse nome foi dado por causa que ele afirmava e tinha relações com o voodoo e o rudu, né? Voodoo seria a religião, rudu seria a prática mágica. Eu não sei se no Haiti também faz essa variação ou se isso é só da galera lá do... Haiti é muito mais complexo do que isso. É, eu vou deixar então por cima aqui, porque eu não sei. Eu sei que essa simplificação acontece muito nos Estados Unidos, na Louisiana, né? Isso. E aí ele tinha, inclusive, uma política, uma polícia secreta, que era os Toton Makuti, que é os bichos papões, ou o homem do saco, que era a polícia secreta voodoo. Ele era uma polícia secreta voodoo, reconhecida pelo Estado, que fazia ações mágicas e místicas de terror, captura, tortura e o caralho 4. Voodoo Police. É, voodoo Police. Olha que massa. Cara, isso daria um quadrinho foda. Eu acho que você tem até que colocar no livro, André. Em algum momento... Não, eu vou. Vai ter uma coisa parecida. As Voodoo Police, ali do lado. E então, nesse caso, mas esse caso distoa um pouco, porque eu acho que realmente, normalmente, a organização que você tem é que você tem o líder político, e o líder político não quer ser um líder religioso também. Inclusive, os líderes religiosos, eles não exercem o poder religioso, como por exemplo o Putin, ele é o líder, ele é o grande líder religioso da Igreja Católica do Ortodoxa. A Rainha da Inglaterra. Não sei se ela é sacerdotisa, mas ela é líder da Igreja Anglicana. Então, o único que acumula os dois é o Papa, mas na verdade ele só faz um, que é ser Papa. Papa, né? Estou administrando o Vaticano. Porra, o Vaticano seria... bosta, né? É uma menor que São Paulo. É que hoje, né, se perdeu, né, isso, mas antigamente fazia sentido, mesmo sentido quase. É, tinha até um nome que era o poder temporal e o atemporal, né? Tinha essa coisa secular e o temporal. Mas, no geral, eu acho que bate também com o que a Lívia tá falando. Por causa da maioria, né? Que não é só o líder político que acumula os dois cargos. É, assim, o que parece é que a pessoa não quer dar a cara tapa, né? Eu quero estar ali só as benesses de estar no poder e não dar a cara tapa, isso? Não, eu vejo uma outra coisa aí. Se o cara vai se dedicar a construir uma carreira política, ele não tem tempo de se tornar um magão foda. Fato. Tem razão. E vice-versa. Não, eu acho que é... Não. Não. Será que é um discurso também? Tipo, não. Pra não antagonizar, pra não criar inimigo, porque querendo ou não... Exato. Assim, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Porque o que acontece? Desde sempre, toda a gente vai política, a gente vai pegar desde o faraó. Cara, são pessoas que eram preparadas desde o berço, que eram aplicados a elas todos os ritos. Ele aprendia a parte da religião, ele aprendia a parte da política, ele aprendia a parte social. Era tudo no mesmo bolo, era tudo no mesmo balaio, como a gente falou. Isso só vai mudar um pouco depois de criação do Estado laico. E pra mim, assim como a própria criação do Estado laico, é muito mais pra você não deixar a porra do país se matar dentro de si e enfraquecer pra não ser invadido, do que se realmente é uma preocupação de que, as minorias religiosas também têm voz e qualquer coisa assim, né? É, porque o governante tá pouco se fudendo pouco pro se povo, fudendo, né? Pouco se fudendo, ele em qualquer lugar do mundo. Ele quer apoio. O governo não é seu amigo, ponto. Não, de nenhum de nós. Uhum. E nenhum governo. É, até bater o primeiro cheque. Aí vai ser. Onde não for, então infelizmente. Inclusive, beijo Temer, né? Importante também lembrar o papel dos Illuminati, que era uma ordem declaradamente mágica, de iluminismo científico, embora não existisse essa expressão na época, né? No século XVIII. Iluminati da Baviera, né? Vamos deixar claro. Iluminati da Baviera, que existiram de verdade. Tinha que ser na Baviera. Como é que se fala Baviera em alemão? Bayern. É Bayern, igual do time, Bayern München. Okay. É. Então é vai chegar os baianos e vai te encher o saco e tu vai falar que a culpa é minha. Não, mas Baviera. É, não, eles não entendem português. Ah, então tá tudo eles não bem. Querem entender, aliás. Então, essa galera eram pessoas que eles tinham poder mágico, vamos dizer assim, tinham conhecimento oculto e eram muito bem posicionados dentro da política da época. O que aconteceu? Começaram a juntar muito poder, tomaram uma porrada do governo da Baviera na época e mandaram fechar as portas. A associação oficialmente ficou aberta durante 11 anos, 12 anos. Mas isso é interessante você puxar, porque assim, os Iluminados da Baviera era uma dentre diversas outras sociedades da época que tentavam fazer uma revolução. E a gente só conhece hoje, tem essa popularidade, por causa lá do livro do maluquinho do discordianismo, né? Não é só por causa dele, mas ajudou bastante. Não, o Robert Anton Wilson. Quem trouxe a modernidade foi ele. Foi ele. Não, mas é isso. É que não existia só os iluminados. Existia também a maçonaria, existiam diversos outros grupos. E a maçonaria tem um papel importantíssimo, né? Na criação da... Do novo mundo, principalmente. Né? Mas é porque é isso que eu queria destacar. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a gente só lembra desses grupos quando dá certo. Porque em diversos lugares do mundo sempre houveram tentativas de revolução, de conspiração, e nunca sempre dá certo. O que eu quero é desassimilar essa coisa de que existe uma força oculta. Na verdade, sempre existiu forças ocultas. Só que a questão é de... Os Illuminatis são aqueles caras que estão desde sempre na história, etc. Não, era só mais um grupo dentre diversos outros. E a gente só lembra por causa de uma outra coisa. Você sabe o grupo interessante também do século XIX, assim, que estava ali nesse momento? A Liga dos Outlaws, né? Dos Outlaws fora da lei, né? Uhum. Que depois teve um dissidente que se chamou de Liga dos Justos, que era um grupo de pessoas, normalmente de baixa renda, mas com uma lição intelectual, ligados ao cristianismo, que queriam instituir na Terra o reino de Deus e a igualdade entre os homens. Ainda bem que falhou, né? Depois virou a Liga dos Comunistas. Olha aí. Com a entrada de Marx e Engels. Olha aí, rapaz! E falhou também, né? Não, quanto a esse negócio de ideias de poder oculto, tava procurando aqui a citação, mas que tem o nosso chuchuzinho José Saramago, diz que é o seguinte: não são os políticos que governam o mundo. Os lugares de poder, além de ser supranacionais, multinacionais, são invisíveis. Tá falando do dinheiro, pra quem não percebeu, mas tudo bem. Não, sim. Tá falando do dinheiro, se encaixa com várias coisas. Tá, tudo bem, mas é que não hoje... Não é o governo, não é político. Não é a cara, não é o que tá dado. Não é o que tá dado. Tem coisas por trás. Então, é que hoje essa é uma visão muito contemporânea da coisa, né? Que de uma coisa globalizada, de que hoje você abre o mercado, você, se eu quiser eu compro dólar, se eu quiser eu compro yen, e por aí vai. Isso teria nascido mais ou menos na mesma época do Estado Laico. Se tu parar pra ver... Sim, tudo bem, mas é algo muito, muito novo. A gente tá vendo... É isso que é interessante, porque por mais que a gente vai assimilar muito o que tá acontecendo hoje com tempos antigos, existem elementos novos que conspiram, né? Então, por exemplo, a própria questão de guerra. Vamos lá, a gente tá beirando uma guerra com a Coreia. Não, estamos do caralho, no Trump. Eu não tenho nada a ver com essa história. Ah, é? Mas a ideia é que... Eu acho que ele não concorda contigo. Mas a ideia é que o dinheiro hoje, ele tem um papel muito mais fundamental pra gente não entrar numa guerra, por exemplo. E até mesmo mais que a religião. Sim, o mundo está em paz graças a essas crises e tretas econômicas, exato, interesses, blá, blá, blá. Senão o mundo já tinha... Paz, né? Paz entre aspas. Uma porque, paz tipo armada, assim. Né? Então, ela é uma paz a nível global. A nível global é uma paz que a gente não tem nunca mais. Dificilmente nós vamos ter grandes ataques globais. Só que enquanto eu crio uma paz global visual, eu crio guerras individuais, locais, sim, né? É por isso que eu crio muda. Miséria, crio outras coisas. Então, quem tá pagando o preço já não é mais tipo um exército que vai pra frente naquele ritual. O preço tá sendo pago conta gota, sei lá, na fila do SUS. Uhum. Você entendeu? Sim, essa... e tem tudo a ver com magia quando a gente vai falar. Claro que tem. Últimas tretas da Turquia, né, gente? Tentativa de golpe militar pra tirar o Erdogan e tudo mais. Correção, Erdogolum. Erdogolum. Erdogolum. Beijo, é do xadrez verbal, né? Exatamente. Beijo, Erdogolum. Xadrez verbal. Deixa eu só explicar essa treta. O que acontece? Foi um artista, não lembro se francês ou alemão, fez uma charge fazendo o Erdogan, tipo... desenhado ele como Gollum. Porque ele parece mesmo. Você vê a cara do Erdogan, é muito parecido. Exato. E é um cara que ele tem muita sede de poder. Então a charge era meio dele comparando, assim, e tal. E o Erdogan ficou puto. O cara queria, tipo, caçar esse maluco. Só que, cara, o cara não tá nem no teu país. Tu tá mandando o quê? País soberano dos outros, né? E aí o Felipe Figueiredo criou essa piada do Erdogan e tal. E eu, obviamente, tô puxando pra cá. Então, Erdogan. Tudo bem. Vai. Ele disse publicamente que um líder espiritual que há na Turquia, que é chamado de Fethullah Gulen, ele disse o seguinte: olha, o golpe militar quase deu certo, porque esse cara aí manipulou vários gênios e ia dar certo o rolê, gente. Se eu não tivesse descoberto, hoje teríamos golpe militar. Então isso ele está... em declaração oficial, declaração, né? Declaração oficial. Eu acho estranho assim. Há a necessidade de ter alguém por trás manipulando as coisas. De ter um inimigo. Um inimigo claro, né? Se você não tem um inimigo claro, você cria. É aquele fulano ali que tá fazendo a macumbagem. Mas é porque geralmente tem mesmo. E quanto mais metafísico o inimigo, mais fácil, né, cara? Eu sei que não, mas você precisa legitimar o... Você precisa... É o maniqueísmo, né? Você precisa colocar e jogar... É o Satã. Vai ter sempre o Satã por trás. Tem uma... Tem um quadrinhos do The Walking Dead, numa das últimas edições aí, que do quadrinhos mesmo. Tem um momento em que apareceu os sussurradores. Quem já viu, viu. Quem não viu, vai dar spoiler. Não vou dar spoiler, não. Foda-se. Mas tá muito diferente. Tá muito. Que é um novo inimigo. Diferente da minha temporada. É um novo inimigo, um exército que apareceu lá, pá. E aí o cara que é atual... Como é que é o nome do cara da Lucille, do Taco lá? Eu sempre esqueço o nome dele. O governador. Que é o Morgan Freeman. É o Negan. Jay Simon Negan. Que tá fazendo. Negan. Isso, Negan. O Negan, ele chega, ele tá na treta, né? O Negan tá preso, pai. O Rick tá virando malucão. Aí o Negan chega pro Rick e fala assim: cara, você tem um inimigo à tua porta. Você disse que tá tendo desunião entre o povo, entre o teu povo. Você tem um inimigo na tua porta. Tá na tua mão ganhar o poder, cara. Junta essa galera contra o inimigo. Era tudo que eu queria na minha época, era ter isso na mão. Que é mais fácil de controlar e manipular. Uhum. Você criar um inimigo externo é básico, né? É básico. E é isso que, inclusive... E dá um rosto pra ele e facilita o seu trabalho. Perfeito. E fazendo isso, você tá impedindo, inclusive, que iguais se juntem sob uma bandeira que não seja a sua. Então, por exemplo, no momento que eu crio sempre inimigo externo, é o outro, é esse, é aquele outro, eu vou fragmentando e eu vou impedindo o povo, por exemplo, de se unir, de trabalhar junto com alguma coisa e tal. Essa luta brasileira que tá entre a suposta esquerda e a suposta direita e por aí vai, na verdade, tá no rabo de todo mundo. E essa galera não percebe aonde que tá o problema, ou se percebe, não consegue agir contra. É tática, cara, é esquema. Curiosamente, e são táticas quase de guerrilha mística mesmo. Curiosamente, um grupo de intelectuais de um determinado lado, no momento em que tá tendo um volume de ações falando de um determinado presidente, um determinado país da América do Sul, começa uma questão sobre arte. Curiosamente, não paro com a discussão ali para ter uma discussão aqui do outro lado. Isso é sempre a criação de outros inimigos. Nós temos hoje uma roupagem política para muitos deles, mas de outro tempo eram as bruxas, outro tempo a bruxa de novo, que a bruxa sempre volta, a bruxa é sempre lá, útil. Por falar em bruxa, teve uma senadora lá, candidata a senadora, né, que não deu para ela, lá nos Estados Unidos, que ela chama Christine O'Donnell. Ela ficou conhecida como a Bruxa de Delaware. Sabem por quê? Republicana, hein? Quase acabaram com a carreira da mulher. Já tá errada de ser republicana, né? Não ia comentar, mas enfim, já que você disse. Aí, quase acabaram com a carreira da mulher porque descobriram um vídeo de 1900 Guaraná de rolha, onde ela contava que na adolescência dela, na high school, ela tinha lidado com bruxaria. Ela assistiu Jovens Bruxas e fizeram um vídeo. Provavelmente. Acabou. Vocês desgraçaram a vida da mulher porque ela assistiu aqueles Jovens Bruxas. Na realidade, a galera meio que levou... Ela publicamente levou na piada. Ela fez declarações públicas rindo, falando: gente, quem é que nunca fez isso no colegial? Lá, lá, lá. Quem nunca invocou o Cramunhão no colegial, gente? Quem nunca fez a brincadeira do copo? Quem nunca Se você fez... já invocou o Cramunhão, deixa nos comentários. Isso. No colegial. No colegial. E aí a galera meio que levou na brincadeira, só que isso bateu né? Sim, porque ela estava ganhando e perdeu. Por causa disso, né? Não vamos lembrar de Dona Hillary e todos os Pizzagate. Beijo, Abramovich, eu te amo. Se você tá metido no Pizzagate, eu vou ficar chateada. Mas, né? Toda essa treta aí de mulher, bruxa, tá fazendo bruxaria, tá fazendo capirotagem, né? Sim, sim. Pra quem não lembra, não ficou por fora, o Pizzagate envolveu os e-mails da Hillary, né, e tal, e aí enxergaram um código, vazou os e-mails e tal, e enxergaram ali um código da Bíblia dos e-mails da Hillary. Nossa, é exatamente isso que eu pensei, é o código da Bíblia dos e-mails. O que que acontece? Obviamente, né, uma candidata a presidente, era tudo falado em código, e enxergaram ali naqueles códigos que tinha uma central de prostituição infantil e tráfico de crianças para prostituição. Gente. Em uma pizzaria. Você sabe que a Hillary Clinton deve ter enrolado com coisa muito pior do que prostituição muito infantil. Naturalmente. Mas, cara, enfiar... Mas não mas coloca Abramovich no meio, prostituição não. Infantil na pizzaria, cara. Não mistura isso com pizza. Pizza é a coisa mais sagrada pura, que a gente né? tem. Mais pura, mais linda que a gente tem. É puro. puro. Enfim. Okay. É, enfim, né? E não, aí chegou um ponto de que... É que aí chegou essa galera MBL da vida, chegou um maluco lá com uma AK-47, invadiu a porra da pizzaria, rendeu todo mundo, fez uma vistoria na pizzaria por ele mesmo, deu um barraco, deu uma confusão e tal, porque nego realmente acreditou nessa história. E tem também que dizem que a gente tava fazendo invocações pra... demônios, né? Que a nova performance artística da Abramovic era uma invocação e o caralho, né? Ela já fez várias, viu, gente? É. Se vocês jogarem Marina Abramovic aí no Google, vai ter uma fotinha que ela riscou um pentagrama invertido na barriga. Não foi a primeira vez, gente. Faz mesmo, foda-se. Então, vamos chegar ao Brasil. Quem não se lembra de menino daquilo roxo? Vocês se lembram? Eita, menino Collor. Gente, ninguém em geração Z sabe. Não, né? Não. Só eu. Não sabe ele que dizia que ele era macho. Piloto de avião. É, que ele era macho. Lutador de karatê. Caçador de marajás. Caçador de marajás. E ele era tão macho, que ele dizia que ele tinha, abre aspas, aquilo roxo, fecha aspas. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que se tá roxo, não é natural. A gente devia procurar um doutor, né? É melhor checar. Mas dizem aí as más línguas que o homem está onde está até hoje. Porque, gente, tudo bem, foi impeachmentado, saiu rindo na cara do perigo, como Simba, né? E não, aí continuou até hoje. Ele não chegou a ser impeachmentado, né? Rolou o processo de impeachment, ele renunciou. Ele renunciou antes de agir. Na hora que iam falar assim, iam bater o martelo e falou: para, tô saindo. Porque assim ele não ia ter o direito. Não, ele chegou a ter direito político caçado, né? Sim, mas hoje ele é senador de volta. Exato. Tá, continua aí, bem bonito, bem plena. Ele é senador e vai na Alagoas. Cheio de Lamborghini na garagem. Fala mal do colo na Alagoas. Pois é, e aí continua bem plena e dizem que é por causa de Quimbanda, minha gente. Tem Quimbanda mentindo aí. Reparem que não somos nós que estamos dizendo isso. Quimbandistas, desculpa, tá, gente, falar. A gente associar vocês ao colo. Na verdade, eu acho legal pra caramba. Melhorou, inclusive, o colo. O colo ganhou vários pontos. Né, porque a Quimbanda é legal. Chegou a sair uma notícia de que o Collor, a esposa dele falou sobre sacrifício de animais feito num quarto dentro da casa, blá, blá, blá, blá, blá, que o Collor tava metido com essas paradas e tal. É isso aí, né? É estranho, assim, o pessoal diz assim, quando tudo falha, você vai pro terreiro. Com o político também é assim. Cara, vai num terreiro em Brasília pra você ver. Cara, não precisa ir em Brasília, não. Não precisa ir em Brasília, não. Eu acho que eu falei num outro episódio que eu morei durante algum tempo do lado de um terreiro. E era um terreiro chique, meu amor. Era chique o terreiro. E dava assim, época de eleição, era só político chegando lá... Carro oficial, motorista. Não tinha motorista, não tinha? De capzinho, mas era esse esquema lá. Com o séquito dele, trazendo as galinhas, trazendo... Até hoje eu não sei aquele fardo de grama que eles traziam. Mas eu vou entender, né? Eu não entendi isso. E era aquilo e pegava a noite inteira e todo final de... Toda sexta-feira estavam lá os mesmos políticos que estão até hoje no governo, mudando de cargo, mas até mudando hoje... Mudando de partido, mudando de cargo, mas até hoje no governo de Manaus. Curioso. Você vê, né? Que magia política tá super entrando. No Brasil ainda, né? Onde a porosidade é porosa e tá porosamente porosando. Nossa. Que tudo é tudo e tá em tudo que quanto é canto. Aquele jogador, né? De as coisas estão tudo coisadas, é, né? Tudo coisado, tudo pelado aqui, cara. Tá tudo pelado. Uai, falando de coisa coisada, de gente que manda muita coisa dentro da política e tá sempre sendo chamado pra fazer. Quem? Quem que não faz chover no show? Olha aí. Quem é? Por que que tá esse calor desgraçado? Vamos contar a história do nosso amigo, Lívia. Eu acredito. Isso, nós estamos falando... Nossa, eu te respeito muito, eu vou ter que te expulsar de casa. Não. Eu acredito porque nós já contratamos uma vez, enquanto eu fui publicitária, né? Contratar o Cacique Cobra Coral. Mas ele veio, o Cacique? Não sei. É Cobra Coral? Mas tudo remoto. É tudo remoto. Ele faz trabalho pra China, cara, daqui. Pra Austrália. Não, eu não me lembro qual era o evento grande. Mas era pra, tipo, não chover. Era por isso pra que vocês não contrataram. Tipo, era um evento, tipo assim, rock, não era o Rock in Rio. Tá. Mas era, tipo, esquema Rock in Rio. Gigante e tal. Não, mas disseram que vai chover, não sei o quê. Liga aí pro Cobra Coral. fala pra ele que já vai fazer o depósito, que não pode chover nesse dia. Batata. Olha só, não o detalhe. Não choveu, ficou nublado, não choveu. E choveu no mesmo dia, antes, deu deslizamento de terra, o cacete, em outra cidade próxima. Choveu antes, choveu estou... depois. Me colore que eu tô verde. Só não choveu em cima do evento. Detalhe, Cacique Cobra Coral era pago pela prefeitura com dinheiro público. Era não, cara, eu continua. Acho que agora não é mais, porque não, o... Talvez não seja a prefeitura, mas o governo, de forma sim, ampla, tá sempre Rio, contratando. Sim. Porque a prefeitura tinha cortado o presidente da igreja, que eu não vou falar o nome. Tinha contrato, tinha cortado o financiamento. Não, cara. Mas eu acho que voltou sim. O Dória, peraí. Não, o Dória chegou a falar que... A Cobra Coral, inclusive, falou que ia priorizar a cidade de São Paulo e não a cidade do Rio de Janeiro, por causa do prefeito. Isso mesmo. Calma, tentaram contratar o cacique pra ir pra Austrália? Ele disse que não, que ia tentar fazer tudo remoto. Você tá ligado que o cacique não é uma pessoa, eu né? Sei, é uma... O cacique é a entidade que faz os trabalhos. Aqui, gente, mas... ó, 5 de fevereiro. É... Prefeito de São Paulo firma parceria com a Fundação Cacique Cobra Coral. Tem fotos. É isso, é fundação. Fundação. Ah, mas é muito melhor falar o cacique. É, o cacique a entidade, está vindo. Eu gosto de vê-lo. Fundação Cacique Cobra Coral, a entidade esotérica que teria o poder de controlar o clima. A minha pergunta é... Ó, o contrato com a prefeitura já havia sido firmado na gestão José Serra e finalizado com Gilberto Kassab. Voltou apenas só com o Dória. Só não, não vou nem falar que não, não... Aí a pergunta é, na hora que pararam de pagar o cacique, foi que teve a seca, não foi, não? Que teve problema lá da... Da represa Guarapiranga. Eita, pode ser. É porque não era pagaram, na época... atrasaram os boletos. É na época do Haddad, né? Eu tenho uma outra pergunta. Olha aí. Calém, quanto você tá ganhando? Galera do Calém aí do Rio, fala pra mim. Olha o nicho de mercado pra vocês trabalharem. Vamos monetizar? Olha o nicho de mercado. Porra. Como tem gente trouxa. Ué, mas funciona? O negócio funciona, Andrei. Funciona, Andrei. Gente, Andrei tá inconsolável. Eu já disse que ver a lá. Cara de desespero. Eu tô muito decepcionada agora. Eu já disse no Mundo Quero Freak parar de que gravar, cada né? País tem o John Dee que merece. Já falei, repito. Ai, meu Cristo amado. Só pra levar em conta. Vai chover todo dia do meu aniversário agora, vai chover. Certeza. Só que eu vou te considerar tudo que vocês vão falar a partir de hoje pra sempre. Pra vocês ficarem sabendo, mas vamos continuar. Beleza. Eu não concordei, só pra lembrar, tá? Segue. Vamos. É que nego, não entende essa arte que é a meteorologia, que pra mim, inclusive, é tão picareta quanto cobra coral. Que a galera que prevê... Sim. Pau no sim. Cu dos meteorologistas. Olha a pessoa... Oh, eu tenho uma amiga meteorologista, estudou tanto. Meteorologista ou meteorólogo? Muito bem, chegamos então ao assunto do momento. Estamos falando de Brasil, falamos de Collor, não podemos esquecer aquele que é considerado satanista, aquele que tem pacto, aquele que foi abençoado por um pastor, que inclusive tem processo de estupro em cima, mas a gente finge que não vê. Nosso queridíssimo... presidente, nossa, eu vou sumir. Depois que publicarem esse podcast, eu vou aparecer numa vala. Mas enfim, estamos falando do nosso querido presidente. Não vai não, porque se sumir a gente sabe quem foi. Ah, tá bom. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer macumba. Tá bom. Se eu morrer, vocês fazem macumba. Vocês vão ligar pro Cobra Coral e mudar a casa do cara. Nosso querido presidente, Temer. A minha mensagem hoje vai ser aqui para o presidente Michel Temer. Presidente, renuncie ao satanismo em nome de Jesus. Renuncie à maçonaria. Renuncie a toda ação diabólica. Xilalaxala xamariu chupa malahal. Caralho. Melhor língua do anjo ever. Os vizinhos estão devem estar loucos agora. E, inclusive, esse pé só tem velho. Deve estar na galera. Isso que eu ia falar, mas não ouve. Gente, ouvi nada. Isso aconteceu numa sessão do plenário, a sessão oficial. Mano, essa porra não é séria isso não mesmo. Isso não aconteceu nem numa igreja? Não. Isso aconteceu numa sessão, Keller? Câmara de Leis. Naquele mesmo lugar que as pessoas falam em nome de Jesus, pela família, né? E detalhe, detalhes. Num horário comercial onde estava sendo pago com os seus impostos, ai, Juliana. Ai, ai, ai, que dor no coração. Sabe, sabe por que, que o valor dos livros da Penumbra não é mais barato? Porque tá pagando esses caras ali em cima. Ai, meu Deus. Então, né, tem o Temer, saiu essa história de que ele tem o pacto, né? Até pela história de que começou a conversa toda com essa palavra que não foi muito feliz pra eles, que é o pacto. Aí, quando ele foi assumir, ele teve aquela... Perdeu a voz. Perdeu a voz, né? E teve aquela manifestação do capiroto. Me desculpe, eu leio uma pastilha. Esse aí é outro político. É o pior timing de piada, né? O pacto dele foi, eu vou te dar tudo que você quer, mas vou tirar todo o teu timing de piada. Vai ter um preço. Vocês sabem de onde vem esse papo do Temer satanista? Não, não fala pra ideia? Gente. Não. Uma das coisas mais antigas que a gente tem, vou falar agora do meio da religião cristã, que é onde eu estive imerso, você ouvi várias histórias sobre isso, né? Tinha um maluco... Um cara chamado Daniel Mastral ou Mistral, eu não vou lembrar agora. Vou falar nomes mesmo? Não, ele vai gostar. Esse cara curte um papo. E eu tô até procurando um aqui pacto, pra ver se eu acho. Curte um pacto. Onde ele fala que ele foi iniciado na magia, feitiçaria, demônio. O livro dele chama Filho do Fogo. E ele foi iniciado na magia, nas feitiçarias, nas paradas 4, pelo... recrutado... Mastral. Recrutado pelo Império das Trevas. E ele viveu como adorador do diabo e era filho de um grande político brasileiro. Na introdução do livro dele, ele tá escrito assim: existem pessoas como você e eu, de carne e osso, que adoram o diabo. Muitos em nosso mundo sofrem influências demoníacas, mesmo sem saber. Mas adorar ao príncipe das trevas, pactuar com ele, receber poderes do inferno, reserva-se a um grupo organizado, unido e forte, formado por milhares de pessoas que dominam a alta magia. Tenho interesse. Gostaria de participar. E através dela, engloba a sociedade preparada para a vinda do seu Messias, o anticristo. E aí ele revela tal, e rolou o boato de que ele era filho do Temer. Já há anos isso rola, tá ligado? O Temer nunca falou nada. E o Silas Malafaia chegou a fazer um vídeo na época dizendo que esse Daniel Mistral aí é um falso, não sei o que, que Mastral é um falso, é um louco da cabeça, porque não é filho do Temer não, que Temer é de Jesus. Aí, ó, tem notícia. Procura aí, procura. Michel Temer é satanista? É pai de Daniel Mastral? É bruxo? É, olha, pode, não sei essas coisas, mas pra mim... Desde a primeira vez que eu botei o olho no Temer, eu pensei, cara, ele parece o Bento Carneiro, aquele personagem do Vampiro Brasileiro. Do Vampiro Brasileiro. Pra mim, ele é a cara do Bento Carneiro. Ele é a cara. Sim. É interessante porque tem toda essa questão da maçonaria, que não é algo novo dentro da política brasileira, né? Maçonaria é Dom Pedro II. Desde o José Bonifácio. Vixe, cara, Minas Gerais até hoje, eu acho que é o maior recanto que a gente tem. Tiradentes tem história sobre ser. O maior recanto da maçonaria que a gente tem no Brasil ainda, eu acho que é Minas. Posso estar errado, colegas maçons aí, mandem mensagem se vocês quiserem, senão tá tudo bem. Eu acho engraçado, Vinícius, você trabalhou um tempo tendo que ir a Brasília com uma certa frequência. Você disse que lá, de vez em quando, se você não conhece a pessoa, você recebe um aperto de mão esquisito, recebe, né? Recebe, direto. Sim, eu andava lá, engravatadinho, né? Conversando com os políticos, secretário, ministro... Mais difícil, mas umas figurinhas carimbadinhas assim, de vez em quando você chega lá, as pessoas começam a falar umas frases que não fazem muito sentido, dá uns apertos de mão meio esquisito. Setembro chove? Você quer levar vocês aqui? Você tem que responder, isso fica meio caralho. Caralho, três pontinhos na assinatura. É muito discreto, né? Tudo muito discreto, né? Os apertos de mão são imperceptíveis, né? Então. É, se eu não me engano, o Michel Temer chegou a falar uma época. Ele chegou a afirmar que ele não estava ativo na maçonaria. É, né? O que dizem, né? Que ele é, tipo, super prestigiado e que o pessoal nem liga que ele não tá tanto nativo. Ele é maçom não praticante. Não, exato. Maçom. Colega dormente, Marçom. Irmão dormente, tem uns títulos bacanas assim. Só que ele não, se eu não me engano, ele não se desligou. É. Não fez cartinha. Fez cartinha. Tanto é que se você pegar, procura no Twitter aí, Maçonaria Temer e tal, você vai achar várias lojas maçônicas no Twitter que agradeceram, falaram, pô, parabéns, Temer, é isso aí. Aqui, ó, loja Santos convida para a São Magna Pública de palestra com o deputado Michel Temer sobre a atual conjuntura política. Corta o nome da loja. É que tá? parece piada, né? A loja maçônica que era maçom, provavelmente. Eu vou ficar quieto aqui. Ok. Não, não, não. Essa parte do parece piada. Tem uma outra coisa muito maior do que a loja Monteiro Lobato que parece piada. Ah, sim. Meu, lá em Suzano, já cansei de falar, tem a loja 31 de março, que tem esse nome em homenagem à Revolução Constitucionalista do Governo Militar. Olha como vai tomar no meu cu, né? São os patronos da Guarda Mirim, o caraco. Não, da rola. O pessoal da maçonaria já tentou me cooptar de uma vez, assim. Tentou te cooptar, eu pensei que tinha sido só o meu tio que tinha tentado te cooptar. Foi seu tio, foi o pessoal do Demolei quando eu era moleque, nas minhas idas a Brasília. E o meu pai que foi cooptado. E depois amigavelmente afastado, porque ele era muito anarquista. Eu acho isso um puta carimbinho assim no boletim, né? É, ele foi convidado e aí depois ele tava muito rebelde. Ele foi convidado a dar um passeio. Por que ele tava rebelde? Porque não queria passar a roupa do Gmail lá dentro. Por que que tava rebelde? Tava rebelde porque. Por que que tava rebelde? Não quis pegar da trolha. É, tava rebelde porque só quis dar a pinguelada, não deixou comer o cu inteiro, né? Eu fui uma vez. Só chegou até o grau 10,5. É, deu que a pinguelada. Só a cabecinha. Só. Perguntei, eu falei assim, pai. Inclusive a loja que ele frequentava era aqui bem pertinho. Ih, rapaz, vai vir aí. Ele vai. Aí falei pra ele, pai, fala real mesmo. Ó, toda vez que eu vou nas reuniões abertas aí, só tem velho. Você é o mais novo. O que vocês estão fazendo toda sexta-feira? Vocês contratam uma stripper e compra pizza? Aí ele só deu uma risada e não me respondeu. Portanto, porque eles não compram pizza. Ele só deu uma risadinha. Pizzaria da Hillary, vou falar o que você tá comprando. Isso, é uma reunião de véio pra fazer assim na stripper, ó. Ah, enquanto acha que tem um controle sobre o mundo ainda, né, cara? É bizarro. Chama um high power maçom. A história do cara que fez a macumba pro Temer e que acabou no José Wilson. Como é que é o nome do cara? Joesley. Joesley. O cara fez a macumba pro Temer e falou, ó, daqui a 70 dias ou 72, essa porra vai fazer o efeito. Nome do cara também era Joesley? Não. No cara, dia que deu os 72 dias... Quando deu os 72 dias foi, apareceu a denúncia do Joesley, a gravação. Foi aquele dia que Jornal Nacional para tudo. Sim. Foi nesse dia. Teria sido o encerramento do pacto. É, a República caiu, né? Pela 50ª vez, a porra dessa República. Toda semana escorrega, filho. Um dia vai ter que ter República em pé. Aí a gente discute a República. Exatamente. Então, uma teoria numerológica muito louca que um usuário de Twitter fez. Tem uma galera que disse que não era, tem uma galera que disse que era. A foto era montagem, que era uma foto do Trump, né? Que, do ritual. Que substituíram pelo do Temer. Que substituíram pelo do Temer. Que rodou, viralizou uma foto de um ritualzinho ali, um círculo de transmutação. A fotinha do Temer lá, mas na verdade era uma montagem e tal. Esse ritual nunca existiu. Mas é interessante. Mas não. E sim, e que tem gente fazendo macumba e trabalho mágico contra Temer, pró-Temer e por aí vai, sempre tem, né? Sempre cara? Terá, sempre terá. Assim como nos Estados Unidos temos. Ó, o gancho. É. Juliana, Capitão Gancho, escola Capitão Gancho. Cara. Porra, parabéns. A didática que eu estudei é de fazer gancho, cara. Você não pode dar aula sem gancho. Tá errado. Você é demitido daquela porra. Bom, tem uma galera trabalhando magicamente lá nos Estados Unidos para tirar o homem. Existe o livro O Homem Amarelo? Existe o Homem Terracota, né? Nós temos a versão do Homem Terracota nos Estados Unidos, Donald Trump. Foi criado grupo de Facebook para a galera dividir um monte de ritual. A bruxarada se reuniu. Teve até Del Rey até se meteu artista no meio. Falou, fiz mesmo. Perguntaram pra ela, você fez bruxarias? Ela disse, fiz. Fiz e postou foto. Até da bruxaria. Falou que dava pra comprar os ingredientes na Amazon, né? Dava pra comprar. Ah, mas é facinho. Vocês querem anotar aí? Se vocês quiserem ajudar? Era um cotoquim de vela laranja, tinha prego. Tem que ser da cor da pessoa. Tem que ser, lógico. Laranja por isso, obviamente. Mas eu esqueci, mas tinha uma listinha lá. E aí a galera sempre faz no mesmo horário, no mesmo dia lá pré-estabelecido, resolvido nesse grupo do Facebook, que são as forças para derrubar o Temer. O Trump. O Trump. O Trump. É, podia fazer do Temer também, né? Podia, podia. E aí, que é o. Eles, inclusive, tem uma hashtag no Twitter, que é hashtag BindTrump, que é o amarre o Trump. Quando essa hashtag começa a correr, a galera já fica atenta, hashtag atenta. E aí já começa a reunir os materiais, porque sabe que vai vir o ritual. Você tá muito por dentro disso. Mano, não. Suspeitamente. Repare um pequeno detalhe, né? O pessoal nos Estados Unidos tá fazendo esses trabalhos pra amarrar o Trump, não pra tirar. Pra ele não fazer merda, né? Pode ficar lá. Pra ele não fazer merda. O pessoal nem pensa na possibilidade de tirar o Trump. Porque, assim, não é igual o Brasil. Que mas deveria ser, né? Sei a gente tem muito lá. Que aprender então... com a nossa democracia madura. Eles têm muito que aprender com a nossa urna eletrônica. Ah, na boa, cara. Americano não entende porra nenhuma de nada. Americano tem que aprender com o resto do mundo. Tem que parar de olhar pro umbigo. Tá certo. Pau no cu dos americanos. Eu não corroboro com essa opinião pelo simples motivo de que eu acho que já é uma democracia um pouco mais madura, mais séria. Então, não é fácil você tirar um presidente. Ah, como Andrei, o cara nem teve maioria de votos. Vai dizer que essa porra é madura? Não, então, não. Tá. É que a democracia como um si é a porra de uma falha imensa. Isso aí é outra história. Então, se for dos jogos que a gente tá jogando, aquilo é o mais próximo do Maduro que a gente tem. Pau no cu da democracia. Porque pra começo de conversa, a democracia ela é aleatória. Não existe essa merda de votação. É todo mundo que pode, que coloca o seu cadastro lá, joga ali o dado e, opa, você agora é o novo presidente. Isso deveria ser democracia. Não fizeram isso porque queria que a democracia girasse dentro da elite, dentro que a gente tinha poder. Começa mas nos Estados isso. Unidos todo mundo pode se eleger. Não, inclusive sim, tem os candidatos eternos lá que são maravilhosos. Não, sim, mas não quer o senhor, dizer que vai. O senhor cabeça de balde lá, né? Preparem-se. Não, isso é na Inglaterra. Preparem-se, todos nós estamos aqui. Preparem-se para Zuckerberg. 2020 presidente. E aí vai pegar total, porque aí a gente entra aí no clímax simbólico. Entra mídia. No Meme Magic. Ele vai, ele tem acesso a... Claro! O seu não completo, sua data de nascimento. Já dá pra fazer muita coisa com isso. Ele bloqueia a política contrária. Né, Lali, puta, não vai fazer tanto sucesso. Diminui o hate, né, de coisas. É o rating, não é o hate, né? De ódio. De ódio. A classificação de coisas que é contrária. E não vai ser tão compartilhado mas e tal. Mas deixa eu só falar uma coisa, só pra eu fechar aqui antes da gente começar a falar perdão. Do Zuckerberg. Imagina. É, existe a associação cristã dos Coyodoro dos Estados Unidos que está fazendo contra-ataque. E a Golden Dawn. E a Golden Dawn, que também fazemos reuniões de oração. E um bando de babaquinha metida a viking ainda então, por cima. É porque... Vamos explicar os grupos. Calma aí. Deixa eu dar uma pequena adenda. O problema não é o cara ser metido a babaquinha, metido a viking nos Estados Unidos. O problema é o cara ser metido a viking babaquinha no Brasil. Aí você já adiciona um grau de babaqueza. Não, desculpa, mas o problema é ser... É vaquinha metido a viking em qualquer lugar que não seja Escandinávia. Não, mas aqui no Brasil, tu já tem uma escrotidão de que, tipo, cara, tipo, o viking... Você ele pode vai... ser uma pessoa que se inspira, que gosta, que colhe... Mas o problema é a palavra babaquinha. O problema babaquinha. É querer ser. Babaquinha. Apesar de que você tem aí, não cara. Não seja babaca, não seja cuzão. Essa é a galera que fica brava quando fala que é reconstrucionismo, né? Que você fala que, não, cara, toda religião que a gente tem hoje é reconstrucionismo. Pelo amor de Deus, esse é o próximo... Aí os caras... Não é reconstrucionismo, como assim? Não. A minha religião é a religião mais antiga do mundo. Detalhe, não sou eu que tô falando que é babaquinha, viu, vikings? Vocês são grandes, vikings fortes, sarados, com machado na mão, sede de sangue, fúria no coração. Escrevendo Bolsonaro 2018 no Facebook. Aí não tem mais é que se é fuder problema. Mesmo. Esse é o grande problema. Mas enfim, então, viking cristão. Hoje nem o Bolsonaro grupos. Vestido de Ragnar, tá ligado? Ô, Brilo, não pode fazer isso. Então, só pra contextualizar a história aí, os grupos de que lado estão nessa luta aí contra o homem terracota? Contra e a favor. Contra e a favor. O pessoal da bruxaria está contra. Estão fazendo uma amarração para o Trump não fazer merda. Não estão querendo tirar ele de lá. Até o momento ele não apertou o botãozinho vermelho contra o coreano. Até o momento ele... Na verdade ele até recuou, né? Ele falou, ele afirmou no Twitter, essa fonte maravilhosa de papers e informação, dizendo que ia ter guerra mesmo, ia obliterar, e recentemente, algumas semanas atrás, na verdade hoje, no dia da gravação, semanas atrás para vocês que estão ouvindo, ele falou que não, vamos manter o esforço diplomático. Aí até sair esse programa, teve a guerra nuclear, né? Provavelmente. As bruxas são pró-amarração do Trump e defendendo... o grande topete, tem a Golden Dawn, os vikings babaquinha. Um grupo pequeno de vikings. Redneck? Não, supremacistas brancos? Sim, são supremacistas brancos. São vikings rednecks. Eles se dizem outright. Então. Redneck. Caralho. Mas é isso que e tem o Forchan. E tem o Forchan que está dizendo que foi por causa deles, do Forchan. Acredite você no Forchan por sua própria conta e risco. Mas tudo que Trump vida. Foi eleito. O Forchan é a única dessas forças a ser temida ali desse grupo. Concordo, eu concordo. Acho que não, mas o quê? Não, mano. O Forchan. Forchan gets foda. Shit done. Então, boas e ruins. Vamos lá. O Forchan, Mamoriod, blá. Ok. Tá. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo antes do próprio Trump ser eleito. Existe no 4chan uma força ali interna. Não posso dizer se é todo 4chan, mas. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas que tomou-se ali, né, o 4chan. Então, naturalmente, as pessoas falam, generalizam e falam 4chan, de que um desses grupos, que é autodenominado alt-right, que é daí que nasce, eu não sei se nasce ou se populariza esse termo, de que seriam essa galera que são nazistas, supremacistas brancos, todo esse chorume branco cristão que tem por aí, nasce desse termo daí, né? E aí, segundo eles, você tem aquele meme, o Pepe the Frog. Se você com certeza, ouvinte, já viu esse meme em algum momento da sua vida. Sapinho verde tosco, mal feito. Triste. Sapinho chateado. Eu também falei, quem é esse cara antes de gravar? Daí o André falou, você já viu? E me mostrou, e é verdade. E é verdade, você já viu em algum momento. Que é o seguinte, segundo eles próprios, esse Pepe the Frog nada mais é do que um grande sigilão, um meme magic, de que eles estão colocando a força nele, o meme viralizando, todo mundo usando, mesmo sem saber o motivo, é essa essa energização do meme. Inclusive, a gente, nesse momento, tá dando milhões de visualizações aí pro... Sim, primeiro tem que falar. A denúncia. Denúncia. Denúncia. Que seria pra fortalecer a campanha do Trump e esse tipo de coisa, né? E que, inclusive, o próprio criador do Pepe the Frog, né? O cara que criou a imagem, ficou mega chateado, né? Disse que quer abandonar e tal. Não, disse que faleceu. Não quer fazer mais nada com o Pepezinho. Exatamente, porque, cara, foi completamente reescrito. Que engraçado, né? Pepe é um nome muito americano, né? Muito... Alt-right. Acho que o cara é espanhol. É. Não é? Pelo, Pepe, né? Pepe. Pelo nome, não. Já tirei a velha. É isso, Pepe. Melhor Pepe, inclusive. Exato. Então, tipo assim. Eu tô on fire nas referências hoje. Tá, eu tô orgulhosa de mim. Meu corte, cara, a sensação vai ficar uma merda, cara. Não, mas não tira. Minhas referências maravilhosas. Eu me lembro do Andrei no. Não, vai ser sem edição. Vamos direto sem edição. O André já foi mais inocente. Editando pra caralho. Segue, fi. E basicamente é isso, né? Segundo eles energizaram esse mega sigilão em formato de meme. Se você já usou esse meme, segundo eles, você ajudou ele. Pra alimentar ele. E que, segundo eles, não foi critérios econômicos, não foi votação, não foi democracia, não foi porra nenhuma. Foram eles que colocaram o Trump. Não. Aí é outra magia, né? Outra magia maravilhosa do grupo dos magos e os grupinhos e tal, que é fazer a história do jeito que eles querem, né? Olha pra trás e fala, não, foi isso, foi nós, foi aquilo, ignore completamente todas as outras premissas que foi a gente. Que é bem comum ser feito e sempre vai ser feito também. Mas aí eu quero saber o seguinte, beleza, tá lá os memezentos Pepe the Frog dizendo que foi eles que colocaram o Trump lá na Casa Branca. Certo? O que a Golden Dawn tem a ver com isso? Ah, não, rapidinho, só um parênteses aqui, antes da gente se encerrar. E que, segundo esses caras, o Pepe the Frog, na verdade, é, entre aspas, uma reencarnação de uma deidade egípcia em formato de sapo chamado Kek, que não existe, pelo menos até onde as nossas pesquisas foram, não uma divindade, deidade séria. Nossas pesquisas foram até a primeira página da Wikipedia. Do Google. Que isso? Foi a segunda página. Vamos lá, até alguns links da terceira. E que a gente não encontrou nenhuma referência a um tal de Kek, mas ok, segundo ele sim, mas segundo o próprio Alan Moore, né? A divindade você cria se você quiser, né? E segundo, enfim, toda a religião do mundo, inclusive. Continue. Então, tá aí. Nós temos os memezentos. Os alt-right, metida viking. Que é a mesma coisa. Esse. Só que um são é uma galera mais jovem e outra é uma galera mais redneck. Sim, os racistas novos e os racistas velhos. É, exatamente. E no meio tem os racistas anciões, que seriam o pessoal da Golden Dawn. Não, nem todos são anciões, né? Mas não? O que a Golden Dawn... Por que, caralho, a Golden Dawn se meteu nessa? Primeiro, o que a Golden Dawn tá assim, achando o argumento que eles estão falando é o seguinte. Eu não sou nem contra nem a favor do Trump, mas eu vou defender o presidente do meu país a todo custo. Já tá errado aí, né? Mas assim, não querendo polarizar, mas esse discurso se mantinha com o Obama? Não sei dizer. Vale a pesquisa. Vale. É que o Obama fez muito menos merda. Segundo alguns, não. Segundo o próprio Trump, ele fundou o Estado Islâmico. Tudo é discutível. Sim, tudo é discutível. Eu acho que, tipo assim, pelo contrário. Tipo assim, eu não tô falando isso pra defender o Obama, pelo contrário. É que por isso que eu falei pedindo desculpa da polarização. É que geralmente o Obama do outro lado do espectro, geralmente o discurso muda, né? Uhum. Então, aí esses brothers da Golden Dawn, primeiro que eles ainda acham que alguma ordem hermética vai ser grande influência no mundo atualmente, né? Que é engraçado. Eu já ouvi falar uma história de que o atual líder da Golden Dawn é um cara que, pra se manter, ele precisa de treta o tempo todo. Uhum. Ele precisa estar em uma confusão. Exatamente. É um, porra, um esquema de morte em vida, hein? Falem mal, mas falem de mim. Ele precisa aparecer, ele precisa estar brigando com alguém, senão ele não tá se feliz. Sustenta. Não, é uma questão de sobrevivência do business dele. Saquei. Que eu não sei exatamente qual. Mas que morte em vida, né? Ser um MBL... Mas o que se sucedeu disso aí? A gente tem alguma atualização sobre esse tipo de coisa? Sim, eles começaram a defender o Trump, magicamente, a Golden Dawn, não só esse cara. Pra esse cara em particular, eu não sei quanto aos outros membros da Golden Dawn, mas pra ele, o cachorro dele morreu, o carro dele deu perda total, a esposa dele quase empacotou... E... Perdeu dinheiro, não sei o quê. Tipo, ele foi o alvo, ele puxou, ele foi o imã mágico, que também é um conceito normal na magia, né? Você se puxar... Você escolher pra proteger a galera, ou se você tem uma espiritualidade elevada e tal, você vira alvo do ataque ali, né? Porque é mais fácil. Ele optou por ser... Se jogou na frente da bala, né? Sim, optou por ser o para-raio, se jogar na frente da bala. Se jogar na frente da bala pelo Trump também é um erro muito grande. Sabe como você percebe qual lado tá certo e qual lado tá errado? De que lado os fundamentalistas cristãos, brancos e racistas estão? Olha o lado. Achou o lado deles? Esteja do lado oposto. Ali é o lado. Sabe o que eu acho engraçado? Essa galera do... Agora eu vou falar mesmo. Essa galera do politicamente incorreto. Ai, porque isso é politicamente incorreto. Ai, tipo, toda essa galera bruxonilda e tal estão dos mesmos lados do cristão fundamentalista, do Bolsonaro, do pastor... Do pastor XYZ, do pastor estuprador. Estão do mesmo lado do discurso. Esse que é o foda. É só isso que eu quero falar. É tão porra louco que dá a volta e fica no mesmo lugar. Exato. Tipo, nossa, olha só como é que você é, o desconstruidão, fala mal dos evangélicos e tal, e tá aí defendendo as mesmas pautas. Grande, que bonito. Eu acho que tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Sim. No caso dos Estados Unidos, tá errado quem defende Trump e tá errado quem só quer amarrar o Trump. Tem que fazer coisa pra esse cara se implodir. De laranja passar pra vermelho e daí pra ultravioleta. Entendeu? Aquela cena do... Pra continuar a combustão. Como que é o nome da... Caralho, fábrica de chocolate que a menina vai encher. Eu quero só deixar... Ou aquele maluco do... Daquele filme lá do... Que explode a cabeça. É. Os Scanners. Isso. Eu quero deixar uma frase aqui do Bruxaria Apocalíptica, que eu acho que esse é o principal. A gente falou aqui sobre o uso da magia e tal, em vários âmbitos, na alta política e por aí vai. Mas parto do princípio, eu concordo aqui com o Peter Gray, deve ser parente da Sasha, que ele tem que sim participar. E aonde que tá a grande pegada da política? Aonde tá a grande pegada da magia e da política? Isso aqui, ó. Manifesto da Bruxaria Apocalíptica, na página não tem número... 23. Que número sugestivo? 23. Olha aí, Eris, número sugestivo. Número sugestivo, hein, Kira? Sim, 23, 2 mais 3, 5, número erístico sagrado. E aqui tá no 8, o número 8 da parada. A bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos e dos abusados. Ela dá coração e língua a pedras e árvores. Ela veste a pele áspera dos animais. Ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Você, bruxonildo, que tá do outro lado desse aqui, Peter Gray tá muito envergonhado de você, hein? A grande mãe, a grande natureza, o Deus cornífero, o pai e tal, tá olhando pra você com... Sabe aquela cara de, porra, meu filho é otaku? Tá olhando assim pra você. Nesse momento. Na página seguinte, ele fala uma outra coisa aqui muito interessante, que é... A guerra está sobre nós. Escolha, então, tornar-se uma máscara. E a sugestão aqui é que... As pessoas comuns têm como resistir usando o poder dos muitos contra os poucos, né? Usar... É o... V de vingança, né? É. A anarquia mandou um beijo. Beijo na boca dela. Vamos lá, vai ser o um momento em que o André vai desabafar. Desabafa, Andrei. Perdão, Andrei. Fala que eu te escuto, Andrei. Eu não vou mais não, falar, mentira, Andrei. Não é um desabafo. Né? Perdão. Não vou mais falar. Mas é uma posição minha do que eu vejo. A magia da forma como me foi apresentada no início, ela era algo muito elitizado. E por que que eu me corrigi? Porque eu sei que existe a magia que é feito lá no curral, que é feito lá no, na tiazinha ali da favela que tá fazendo também magia, que a gente não pode considerar isso como magia. Mas da maneira como ela é organizada, né, desses grandes grupos, dessas grandes seitas, dessas grandes sociedades, é tudo muito elitizado. É muito a galera que tem muita instrução, que tem dinheiro pra comprar livros, tem dinheiro pra se iniciar, e é, tipo, é algo deles. Então, tipo assim, então é por isso que eu vejo de maneira muito pejorativa, de maneira muito, muito ruim, essa coisa de você... É o ocultismo, né? A magia, o conhecimento tá comigo e é isso aí. Então, tipo assim, o que a gente tem hoje na magia que mais você vê nessa internet? Essa galera, tipo assim, branca, cheia dos privilégios, defendendo essas merda e aí, como é que você faz? Sabe o que é mais engraçado? Essa mesma galera, elas se arremetem muito a uma tradição que ela é popular. Por exemplo, ai, não, isso aqui é um simbolismo alquimista. Tradição. Os alquimistas e não sei o que eu estou utilizando. Você acha que alquimista era o quê? Ricaço? O que você acha que era o alquimista? Ah, isso aqui é bruxaria. Você acha que a bruxaria era o quê? Era super respeitado dentro da alta corte? O que você acha que era a bruxaria? Ah, eu tô aqui com meus orixá e pá e tal e não sei o que. Da onde veio essa parada? Veio do alto burguês europeu iluminista? Você entendeu? Então, tipo assim, ela na verdade tem uma origem, sim, que ela é popular, ela é da rua, ela é da pessoa simples. Essencialmente popular. É, a magia, ela é uma coisa, ela é popular. Tanto é que ela é... Por que que tá falando aqui como recurso dos despossuídos? Porque a galera aqui já não tem mais outra coisa, o dinheiro não resolveu. Né? O dinheiro não resolveu, a influência... É, o poder não tem, a influência não resolveu. Pra onde que eu fujo? Pra esperança. Esperança é magia. Vou te contar uma coisa. Da onde veio a esperança, mitologicamente falando? Pandora. Pandora pegou aquela caixa, não era pra abrir a caixa. Dentro da caixa tinha o quê? Doces. Não. Todos os males. Tinham todos os males do mundo. Oh. Certo? Ela vai lá, abre todos os males do mundo, sai por aí e fica só a esperança. A esperança é um mal. Caralho, de onde você tirou isso aí, velho? Ela é o último dos males. Existe. Ah, o último dos males. Entendi, agora eu entendi. Bum! Explodiu aí também, leitor? Então, leitor, não, ouvinte. O que leitor tá falando no fim das contas, então, é que, tipo assim... Tô louco. Ódio é bom. Não. Ódio faz você mudar as coisas. Você viver de esperança... Não resolve, não resolve nada. A esperança te afoga, né? Não, te solidifica no local. Te paralisa. Te paralisa. Deus proverá. Porque um dia não vai... Então, desculpa, deixa eu reformular. É a esperança aliada... Se você quiser colocar esperança... A esperança ação. É ânsia de resultado. É isso que eu quero falar. É a esperança em ação. Esperança em ação. É a ação. Esperar que você vai realizar alguma coisa boa daquilo, mas sair do lugar. É. O negócio é sair do lugar. Mexer algo, movimento. A gente também falou que magia é movimento, magia é criatividade, blá, blá, e nesse caso, sair do lugar é muito mais importante do que ter esperança. Inclusive, sair do Brasil, já que tá tão ruim. Pega o aeroporto. Eu sou completamente contra. Uruguai aí. Tira a roupa e vai pra putaria. Destrói. Tira a roupa, tipo, pinta de sangue a cara, com a cara de sangue, e vai pra luta. Gente, pensa que louco, que louco. Você é um político. O Andrei no meio da rua, meu Deus. Você é um político, você é um político de qualquer coisa. Isso mesmo. Você é um político de qualquer coisa, você tá na sua casa de boa. Aí você olha pra janela, do lado de fora tem um cara pelado, pintado que nem um picto dos infernos com sangue, fazendo um cara de carranca. Você fala, caralho. E basicamente é o Andrei. Tipo, não vi isso, tudo bem. Aí você vai um dia, sei lá, no supermercado. Você vê o mesmo cara lá do mesmo jeito. Você fala, caralho, o que que tá acontecendo? Aí, ó. Aí começa a tocar a música do Walking Dead na sua cabeça. Sim, você já fica já... É isso aí, filho. Você tem que... Mano, tem que causar terror mesmo, velho. É utilizar o poder. A gente tem um poder simbólico. Eu vou te dizer que o Vinícius já fez exatamente isso. Sim. Não vestido de Picto dos Infernos. Ele tava vestido de zumbi. Entrou no supermercado e começou a incorporar o terror. O supermercado era 24 horas e isso era Era tipo 2 horas da manhã. E eu comecei, ok, estou com um vestido de zumbi. Não sou eu que tô fazendo as compras, só tô acompanhando. Vou me locomover como um zumbi. Então, e comecei a puxar a perna e tal. Ele tá cheio de sangue, todo rasgado. O pessoal rasgado. Não viu nada, né? É isso que é engraçado. Eles olham pra você. Não. Famílias correndo. É mesmo? Ah, então foi legal a resposta. Muito bom. A gente tem eu não tava que tentando assustar ano, ninguém, gente. Assim, eu não tava dando burro, né? Eu tava só andando. É, isso foi antes do Walking Dead, né? Foi Zombie Walk. Foi depois da Zombie Walk. Ah, bons tempos do Zombie Walk. Eu bastante. Era o início de Zombie Walk. Olha só o início. Não, a gente tá quebrando muito. A gente não fazia Zombie Walk, a gente fazia Zombie Drink. A gente se vestia de zumbi e ia pro bar beber. A gente não no fazia caminho que passava a Zombie Walk. Então a gente ficava vendo as pessoas fantasiadas. My Look, o Batman. My Look, o Saci de Pogobol. Por sinal, o Saci de Pogobol. Eu amo essa expressão. Ok, minhas configurações aqui de mais louco que foram atualizadas. Eu vou usar sobre isso, né? Mas depois do maluco e o Batman tem o maluco e só se de Pogobol. Sim, imagina que loucura, gente. Ou de patinete, né? Ou de patinete, só se de patinete. Então, faltou mais alguma coisa pra gente falar? Eu acho que é isso aí, né? Acho que é só dizer assim, ó. Aí, gente. Se um carinho. Tá insatisfeito? Tá. Faça bruxativismo. Porque assim, o cara que é cético, ele vai olhar isso e falar: um brando de Wicana unicórnio fazendo que tá louco, não vai dar certo, não vai dar porra nenhuma. Vocês acham que essa porra vai dar certo, efetivamente? Olha, vou te falar uma coisa que foi registrado, que é um. A gente vai até colocar um texto sobre isso, que é o pessoal da Witch, que era um grupo da década de 60, feministas da década de 60, no auge era do por si só já assustou muita gente. Era o braço dissidente daquela galera hardcore do feminismo. Isso. E elas decidiram que iam fazer um ex em Wall Street. E fizeram, tipo assim, se vestiram de bruxa caricatamente, de propositalmente, propósito. E fizeram um ex em Wall Street. Andando, vestido de bruxa em Nova York. Chamaram todo mundo pra 60. Participar, sendo... Não, nessa aí não tinham chamado todo mundo ainda. Esse foi o primeiro grande sucesso delas. Eles fizeram a Dow Jones cair 13%. Em um dia. Que louco, hein? Documentado? Papers, sim. Tá documentado. Tipo, é Dow Jones, não é Bolsa de São Paulo que fica saltitando feito coelho no cio. Não é isso. É Dow Jones. Não é Nasdaq também, que depende de tecnologia. Uhum. É Dow Jones. Caiu 13. É a base sólida do 13, capitalismo, né? 13. E assim... Dilma, PT. Tá tudo conectado. Então... Zagalo. E uma das coisas que eu disse que eu acredito que seja magia... É força de vontade. Se você junta muita força de vontade focada, você consegue fazer mudanças. O cético ainda pode falar, mas aí o que aconteceu? Foi que o povo ficou olhando elas fazendo magia e não votaram direito lá, não ligaram direito para as ações. Não interessa. Funcionou, não funcionou? Elas estavam pra zoar, ela tava pra fazer a parada e fazendo certas coisas, resultados acontecem. Como foi, é indiferente, você entendeu? É isso que a gente gosta de lembrar. Entendi. Então é pra ter esperança? Pra ter esperanciação. É pra ter umas velas na mão. Os bonequinhos voodoo. Uma rodinha de punheta. Sempre ajuda. Eu acho o seguinte: energizar o sigilo, gente. Vocês pegam e peguem o foco que vocês quiserem. Se o foco de vocês é o pau de vocês, façam isso. Tô pensando aqui que a rodinha de punheta é perigosa porque pode rolar um fogo cruzado, né? Porra. Era justamente que eu tava pensando, né? Na história do quem vai limpar isso. Ok. Com 40 anos você resolve. Pare de dar. Aí esse é o momento que a gente dá as mensagens positivas. Ju, que tá muito quieta. Eu? Crianças. E aí? Do abismo. Não, esse é outro programa. Então, beijo. No próximo, praticando, então a gente passa uma cerimoniazinha pra. De bruxativismo. De bruxativismo? Pode ser, por que não? Olha aí. Praticando de bruxativismo? Não, dá pra ser. Vergonha então. Pública do presidente da república, uma parada assim, podem. Legal. Oh, essa é boa, essa é boa e realista. Uma sugestão, vergonha pública. Com data pra terminar. Sim. Com data pra terminar. Uma vergonha pública até o fim do ano do presidente do Michel Temer. Será que dá tempo de energizar até o fim do ano? Tá. Não sei quando esse programa vai sair, né? Deve sair esse programa daqui umas 4 semanas. Mais 5, mais 6 semanas. 6 semanas? Novembro? Novembro vai ser. Já diz pra começar o ano já tocando terror. Tá, até meio do ano que vem. Até carnaval quando começa. Até carnaval. Carnaval é carneia. A gente vai estar no post o símbolo. Aproveita então. Que aquela galera toda mandando ver já. Várias rodinhas de punheta também. Aí pra. É. Que a ideia vai ser uma vergonha pública do presidente da república, assim, daquelas que, tipo, pra deixar a família... Batom na cueca. É, bagulho, né? pra deixar a família... Foto com, sei lá... Abraçada com... Vários homens vestidos de tipo... Jack Horseman, assim, sabe? Ou aquele lance do Trump quando foi viajar lá pra Rússia, né? Sim, sim. Foi pego com várias prostitutas russas que mijavam na cara dele, né? Então, aí uma proposta, uma vergonha pública da presidência... Do presidente, né, da república que tiver em exercício no momento, pode ser Rodrigo Maia também. Eu quero que todo mundo se foda, eu não faço distinção, quero que todos eles se fodam. Aquele que ocupar o cargo naquele momento. Sim, e você pode participar desse bruxativismo? Não, exigimos que você participe, por favor. Não precisa, não temos, aqui eu vou falar bem devagarzinho, por favor, para o que você tá, se você tá fazendo outra coisa agora, para rapidão e me escuta. Porque tem gente aí... Tira a mão do pau. É. Tira a mão do pau. E da teta, que eu sei que tem muita mina que gosta de ficar com a mão na teta. Para. É, porque assim, né? Tem muita gente que tá passando vergonha aí de graça, passando recibo de graça, que vai no comentário e escreve exatamente o que falou. Sendo moço, moça, você não tá prestando atenção direito. Então, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, neste minuto. Foi sim, porque, poxa vida, a gente não faz isso aqui, não tira do cu não, é com carinho. Sabe? Tira do cu com carinho, claro. É, sabe? Mas é com carinho, é com amor, a gente quer vocês bem ou não. E a mensagem? Mas a mensagem é a seguinte, não importa. Ah, mas eu estou no caos. Ótimo. Faça, junte-se a nós. Ah, mas eu sou Telemi. Ah, mas eu sou o Icano. Pode vir todo mundo. Aqui a gente zoa democraticamente. A gente não zoa uma coisa só não, tá? Então faz qualquer trabalho mágico. Qualquer seita, culto, religião. Ótima ideia. Imprime, sim, leva na tua igreja e coloca no quadro de aviso. Se você, sim, é evangélico, sim, se você é católico, coloca lá no quadro de aviso o desenho que a gente vai fazer. Sim, igualmente válido. A gente quer todo mundo nesse rolê, porque a gente gosta e zoa todo mundo igual. Ah, é, se parece que a gente tá zoando mais algumas pessoas do que as outras, é porque a gente ainda não tem episódio suficiente. Isso. Não se preocupe, isso. Vai chegar a sua hora. Inclusive, põe aí nos comentários quem você quer que a gente zoa. Põe aí que a gente vai botar. Isso. Qual é que você quer que seja o alvo da próxima piada? Porque assim todo mundo se sente zoado e representado, tá? Beijo de luz pra vocês. Você não esperava isso de mim, né? Não. Filha, eu tô chorando aqui por dentro, já tem uma hora que a gente tá gravando aí. Tá, mas o que vai ser o bruxativismo? Vergonha pública da figura presidencial. Qual vai ser o objeto da ação? Então, mas peraí, a gente tá propondo agora, agora. O praticando? Quando for pro ar vai ter um símbolo para as pessoas poderem fazer o trabalho de sua escolha. Fazer um praticando... É um trabalho de sua escolha, exatamente, um símbolo, que aí visualiza, faz uma arte, perfeito, divulga, compartilha. Você... É um símbolo que a gente vai deixar no post um símbolo. Você que é caoísta, você quer saber? Vai lá e faz... Sua punhetinha, sagrada. Isso, você que é bruxo ou bruxa, vai, pega essa porra, amarra, faz um ritual, queima essa porra no caldeirão. Para de dar carro e dinheiro pra Sasha Grey e foca ali no... Melhor fala. E foca ali no bagulho. Né? Exatamente. Então faz o que você faz dentro da sua prática. E se você não tem prática, escuta o programa que a gente falou de como começar. Sim, meditaçãozinha, sim, ali, respiração, salta. Né? Fica... Não precisa ser todo mundo igual. Aliás... Rápido, Andrei. Desculpa, você vai me matar. Não. Teve um brother aí do Keller que aconteceu um negócio com ele, roubaram o carro dele. Se juntou. Beijo, Will. Se juntou. Macumbeiro. Assim. Telemita. Todo mundo junto. Cada um fez um rolê pra achar esse... Pra achar, e achou. A parada do Will. E resolveu. Cada um criou dentro da sua prática. Eu vou fazer isso aqui. Eu me lembro que... Foi no dia seguinte, né? Era lua minguante. Daí eu fiz assim... Eu vou minguar as intenções desse filho da puta com esse carro. E vou aproveitar e usar a Hecate aqui. Pronto! Dia seguinte, acharam. Faça dentro da sua prática. Achamos o carro largado. Ele foi roubado mesmo. Ele tava começando a ser desmontado. O carro tá recuperado. O cara tem o carro hoje normal. Tá inteiraço. Na hora não tava inteiro. Tava faltando só as rodas. Mas no mesmo dia a gente conseguiu o rolo também. Um outro brother vendeu pela metade do preço as rodas pra ele, você entendeu? É uma junção, tipo o Capitão Planeta. Mas é tudo coincidência, Kelly. Sim, são coincidências ótimas. Quero mais coincidências assim. É que nem Capitão Planeta. Cada um traz um elementinho. Essa é a ideia. Terra. Lembrando mais um. Aqualad, moleque piranha, que fez o sigilo pra ter o podcast de... Evangelion. Cara, vamos chamar os ouvintes do MDM. É, ele teve o do Evangelion. Ele que fez o sigilo e falou assim: eu quero que até o fim do ano tenha um podcast de Evangelion. Aí saiu, ele falou: caralho, olha aqui, meu. Ele comentando, todo mundo enviando. Aí sim. Vamos animar, mano. O que vocês acham? Tipo assim, um ornitorrinco. Sei lá, o que vocês querem? A gente pode pensar alguma coisa, trabalhar com isso. Pô, tem é que a gente tem que desenhar, né? Pra pôr o sigilo ali. Um ornitorrinco para funcionar, eu acho. Pode ser uma boa ideia, hein? Pode o ornitorrinco junto ainda. O ornitorrinco é um animal de poder da Andrégora. Andrégora. Sabe o que é? É que o bode pode dar problema na hora do cara colocar na igreja, mas o ornitorrinco vai, sem problema, é fofinho, né? Coloca ali no canto. É porco voador também, né? Porco voador é bom, hein? Um beijo, Naqueto. Inclusive, agradeço, Naqueto. Sabe o que é legal o ornitorrinco? Eu tô imaginando, tipo, curte baconzitos. Tipo assim, muito realista de um ornitorrinco, do tipo, você já viu esse ornitorrinco? Você já viu esse ornitorrinco? Você já viu esse ornitorrinco? E a pessoa fica, caralho, que porra é essa? Aí só nessa tensão, tipo, agora não é tipo a pessoa olhar, olha, e foda-se. Pode ser um panfletinho com um ornitorrinco e um símbolozinho no cantinho. É, o cara presta atenção no ornitorrinco, mas o subconsciente. No olhinho do ornitorrinco, assim, o símbolinho. É que ele é muito pequeno, vai ser pra panfleto, pra coisa pequena. Não, você pode. Opção de impressão, tanto em panfleto quanto a quatro, pra você colocar aí, velho. Vergonha pública da figura presidencial. Vergonha pública, vou deixar com vocês. E aí, nós estamos vendo qual é a Andrégora. Vamos alimentar a Andrégora. Que nem o dono dela sabe o que é. E só pra constar também, pra lembrar, você que tá ouvindo agora, que é um despossuído, tá ligado? Apesar de a gente saber que podcast ele tem um corte, sim, podcast tem cor, tem renda, tem tal. Eu duvido que você seja, sei lá, família Sarney, tá ligado? Se você for, manda uma mensagem também, pra gente. É bem-vindo. Manda cinco mil reais. Manda uma mensagem pra nós, favor, que não tem nada contra a família Sarney, não. Ou Sarney, talvez. Mas a família a gente tá liberado. Não existe esse karma de clã, é foda. E manda uma mensagem pra gente aí se você for dessas famílias. Você que é um despossuído e você tem essa ferramenta mágica, usa essa caralha. Não sai, é pra ficar ali. Sai da porra do sofá, seu otário. Usa essa caralha. Você tem concurso? Otário, caralho! É, tem concurso. Eu tô achando que o horário pra gravar é quero parar de fumar, quero parar de beber, quero não sei o quê, quero fazer isso. Ai, fulano de... Gente, ai, mas vai voltar duas vezes contra mim. Maluco, se o cara tá te escrotizando faz tempo... É três. Ah, o cara tá me escrotizando. Você tá fazendo voltar pra ele, na verdade. Cara, eu vi dia desses, sei lá. Sem medo da vela preta. Sem medo da vela preta. Não. Ou da branca, se você for satanista. Eu vi foi mesmo ao contrário. Um colar wicano que tava assim: do no harm, but take no shit. Sim. Aí sim, respeito. Nossa. Muito legal esse inglês com você. Parabéns. But no harm. Take no shit. Faz isso comigo. Toda vez que eu tento falar claramente em inglês, eu falo com sotaque... Amazonense. Não, é cearense mesmo. Ah, tá, ok. Sim, fica bem cearense. Fica bem nordeste. Beijo, Jurandir. Fala com o Jurandir. Jurandir. É o filho que eu tô falando. E é isso, cara. Se você não é porque você é wicano que você vai baixar a cabeça, cara. Não. Pelo contrário. É esse tipo de wicano que a gente usou, inclusive. Exato. Não, porque a magia, ela é a reação daquele que não tem, cara. Essa que é a grande sacada, velho. Beleza. Vamos duas coisas que tem que fazer. Fazer feitiçaria contra isso e filiar o Partido Comunista. Vai. Aí você fala, aí você vai excluir a parcela reaça da... Não, os reaças já saíram na hora que a gente falou mal do MBL. Partido Comunista... Mas os reaças não vão querer... Partido Comunista é uma piada. Eles fingem que eles querem tirar... O reaça tá na igreja evangélica aí, chupando piroca, não tá... Gente! Caralho, Vinícius aí tá muito puto, cara. Vinícius aí tá muito pistola, tô até com medo depois que eu revelei. E tu vai e ele vai dirigindo. Já viu que ele já entrou aqui, já... Fulaninho com a Bíblia na rua. Não, já entrei aqui raspando o carro na parede. É, quase arrancou o portão. A conta eu vou mandar pra ele, se tiver conta. Enfim, beleza, galera, acho que é isso. Finalizamos aí. Então vai ter um símbolo aí que vai estar no post, tá certo? A gente vai liberar a versão... PNG e RGB. Lambi Lambi. Não, é a versão A4. PNC. A gente vai liberar. A versão pau no cu, né? A gente vai uma pra impressão e também uma pra você aí digitar e colocar e desenhar e etc. Bota no seu celular de papel de fundo, amigo. Também tá valendo. Se você não sabe porra nenhuma, só coloca lá. Bota. Olha todo dia. Fundo de tela do computador. Coloca no trabalho, você trabalha em escola. Desenha no caderno. Nossa! Puta, mano, eu vou te falar que isso aí, ó. Criança. Desenha no isso desenha vai ficar... quadro. Então é é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Saia do sofá. Hashtag pau no seu cu. E é aquilo. Não olhe para trás, não, amigo. Você errou. Então. Manda um ósculo. Um ósculo profano para todos vocês. Tchau. Provavelmente. Que mula! Ai, coitada! Coitada! Bateu a cabeça. Ela foi direto na cabeça. Tonta. Pra vocês que não estão vendo, a Kit tentou atravessar o vidro aqui. Foi engraçado. O problema é que ela não é a Kit. Meu medo era conseguir. Ela não é a Kit Pride. Quem mandou você dar esse nome pra ela? É, tá vendo? Bem, bem feito, já acabou igual dona. Então vamos lá. As bruxas estão amarrando o Trump pra ele não fazer merda. Desculpa, ouvintes. Eu peço desculpa. Antes da Lívia começar, vou interromper ela de novo. Que esse é pauleiro. Esse. Eu vou convidar a rodinha de punheta só pra bater punheta. Vou convidar a galera dos Demolei, da maçonaria, da Wicca, pra gente ficar batendo. Baladinha 93 tá convidado também. Porra, cara, vai ser uma rodinha de punheta mágica. Continue. Vai, do lado tem as bruxas. A Lívia, ela é muito visual, né? Ela tá parada há uns 5 minutos. E eu que ontem comecei, porque tem 500 pessoas enchendo. Não, não comecei a bater punheta, depois não tenho pinto. Ah, tá. Mas, ontem todo mundo falando assim: ah, você tem que assistir Outlander, essa série maravilhosa. Ai. Todo mundo tinha no meu saco. Eu falei: tá bom, vou assistir o primeiro capítulo. Agora você falando de rodinha, eu lembrei da primeira cena do primeiro capítulo, já morreu. Não, é uma roda muito linda, parece uma coisa meio wicana, assim, das meninas, com florzinha na cabeça. Estão lá nas pedras da Escócia. Agora eu vou ver aquela cena já totalmente diferente. Não, é ver as meninas botando a roda pra fora, né? Vou te dizer que a Outlander vai degringolando de uma forma bizarra. Nossa, por favor, ouvintes, peraí, fanarts dos membros do Magicando fazendo a rodinha de punheta. Não! Eu não, pode eu não ainda não. Corta isso. Já não me pegou no primeiro capítulo. Não sei o que o povo acha que tem a ver comigo. Achei uma bosta. Mas enfim. Depois. Nossa, depois é bem Wicca. Deve ter muita coisa. Não. Deve ter recomendado de sacanagem. Ah, certeza. Eu faria isso, inclusive. Ah. Ju, tem tudo a ver com você. Só de zoeira. Só pelo caos. Só pelo caos. Vai, continua. Corta. Vota. Então.